Sigam-nos no nosso site oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e Twitter pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Mixcloud e Castbox. Não se esqueçam de partilhar, comentar e deixar uma crítica. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje tenho comigo o João. Odeio-te. O Gonçalo. Só gosto de ti, porque não sei. E o André. Yo, yo, yo! Yo? Bebemos todos... Antes deste episódio. Aguinha. E sumos detox. Sumos detox. Hoje é o melhor... Até agora está a ser. Bora. Hoje é o melhor episódio do Pod Bullet. Mesmo. Ou pelo menos até agora. Até agora. Quem quiser, não tem que ver os outros. Basta ouvir este. Ver não vai dar. Não. Né? Este episódio é muito especial... Vamos falar sobre... É especial. Portanto, tu disseste, este episódio é muito especial, vamos falar. Vamos falar. Muito bem. Vamos falar de Paul... Andaste na escola. Follow you must. Não, mas agora sim. Vamos falar... A professora de português deve estar tão orgulhosa de ti. Né? Yeah. Aluno do ano. Vamos falar de Paul Thomas Anderson. Quem é esse? Quem é esse? Realizador de Newcastle. Tem 54 anos neste momento e é casado com Mila Jovovich. Não. Realizou filmes como Mortal Kombat, Event Horizon, Resident Evil, Alien... Event Horizon é dele. Event Horizon é dele. Ah, eu sabia. Alien vs. Predator e Death Race. Yep. O Pompei, ele também realizou o Pompei. É que ele está mesmo a ver isto, sabes? Não, estamos a falar... O quê? Vais dizer que é mau o Event Horizon? Não, ele de facto... Podia ser dele. É verdade. Isto é o melhor episódio. Isto é o melhor até agora. Bom, Atenção, nós não bebemos, não consumimos estupefacientes. Nem o Ela. Não, nem drogas recreativas. Eu estava... Quer dizer... Eu estava a ser humorista como o Nilton e estava a falar de Paul W.S. Anderson. Desculpa, Resident Evil é grande filme. Já, yeah, mesmo. É, pronto, e o Event Horizon também. Eu vou manter isto. Não é um grande filme. Não é. Mas vê-se. Vê-se bem. Não, PTA, Paul Thomas Anderson. Este é... eu vou arriscar-me a dizer dos melhores realizadores a trabalhar no momento, mas isso acho que podemos todos concordar. Mas é um dos grandes. Será um dos melhores de sempre? É. Já é. Eu diria que já é. E tu, enquanto autoridade no cinema? Sim. Ok. Pronto, era só para confirmar. Sim. O André não concorda, mas também o André é o filme preferido dele, é o Risco Escorpião. Não, não, portanto, o André está quase a vomitar. É um grande filme. Vejam todos o Risco Escorpião. O Risco Escorpião é um grande filme. Múmia. Múmia 2. Anda, Múmia 3 com o Jet Li. Rocky 5. Da Múmia. Rocky 5. O Paul Thomas Anderson, o verdadeiro, nasceu em Los Angeles em 1970. Não vou chorar, não. Nasceu. Nasceu em Los Angeles em 1970. E é norte-americano, naturalmente. O amigo foi nomeado apenas duas vezes aos Oscars. Pronto, já vão, e vou-vos dizer. Por melhor argumento, tanto para o Boogie Nights como para o Magnolia. De resto, nomeações para realização. Pá, bola. Que é inacreditável. Imerecido. Viu sempre na Califórnia. Aliás, também podes ver em alguns dos filmes dele o amor que ele tem à Califórnia é similar ao amor que o Tarantino tem também à Califórnia, a Los Angeles. Uma Thurman. E há uma Thurman. E a questão, estás a ver isso na Wikipédia? Sim, fiz uma. É que ele tem 8 nomeações para os Oscars. Tenho dúvidas disso. Não ele tenhas. Próprio Sim. Não tem. Posso-te garantir que podes tem. Garantir que tem? Estou a ver. Então, a partir do IMDB é um bocado mais... Será que é? Sim. Eu sei que para argumentos só tem para estes dois. Ah, para argumento, mas tem, ele tem nomeações como realização. Para qual? Para o There Will Be Blood. Sério? Sério? Pensei que tinha passado mais debaixo da... Bom, nem interessa. Vamos por contigo. Isso é que tens que pagar prémio. E para o Phantom Thread. Phantom... O fe... Pois é, o verdade. Phantom é verdade. É, ok, já me lembro também. Portanto, ele tem duas para muito pouco, sabe-se pouco sobre a infância do Paul Thomas Anderson. E ainda bem. Por um lado, sim. Mas ele teve de abandonar a escola porque andava só à porrada e tinha notas muito más. Entrou numa escola de cinema, mas ao que parece só assistiu a uma aula, assistiu umas aulas durante 2 dias e saiu também. E foi tipo tudo, Diogo. Sim, vai perder, sim. Yeah. Sempre quis ser um cineasta e diria que, e disse aliás que assistir a filmes em toda a sua educação era o que precisava para se desenvolver. Curiosamente, o Tarantino disse o mesmo, se não me engano. Precisamente. E agora, para ligar as duas coisas, eles são melhores amigos. O Paul Thomas Anderson e o Tarantino são melhores amigos na vida real, ou seja. E da altura chamaram-nos um pouco os competidores, porque eles surgiram mais ou menos na mesma altura a produzir filmes e diziam que era tipo a guerra entre o Paul Thomas Anderson e o Quentin Tarantino, apesar de serem estilos muito diferentes. Antes de nós vamos falar sobre os filmes um a um, por ordem, começando no Hard Eight, acabando no Phantom Thread, mas antes de entrarmos nessa parte, umas pequenas coisinhas sobre o menino. O Paul Thomas Anderson não é só realizador e argumentista, ele é como o Tarantino nesse aspecto, ele escreve e realiza os próprios filmes, mas não é só isso. E foi garçom, e tem uma banda de jazz. Pronto, lá está, o homem está em tudo. E... Tem? É que eu estava a gozar. Tem, ele é garçom, ainda sim, hoje, no... Ok, no Arby's. No, sim. Não, o Magnolia, por exemplo, foi totalmente editado por ele. Ou seja, ele próprio editou o filme. No Phantom Thread, ele foi o diretor de fotografia do próprio filme. Ou seja, ele é... Porque ele cresceu dentro da indústria americana de cinema. Ele fez vários tipos de funções num decor antes de se tornar realizador. Ou seja, ele conhecia aquilo tudo. Ele é quase feito na casa. O pai, os familiares, acho que tinham ligação... Há quem seja feito no carro. Olha. Ah. Os familiares, acho que tinham ligação à indústria também. Acho que o pai era... Pá, faziam parte, tinham funções específicas dentro da indústria cinematográfica. Ou seja, pode-se dizer que ele teve uma espécie de vantagem, né? Porque ele já surgiu dentro do meio. A verdade é que ele é um dos realizadores mais delinquentes, vamos dizer, mais... como é que se diz... fora da caixa, mais arriscados, do cinema de autor americano, especificamente. Onde, entre outra coisa, ele tem um costume de rapar a cabeça a cada fim de filme. Ou seja, ele grava o filme, quando acaba o filme ele rapa o cabelo. É uma espécie de... Pronto, é uma brincadeira. O Tarantino também tem essas merdas. Também rapa o cabelo? Não, tem outras merdas. É com pés, não é? É com pés, sim. Pois. E o Refn, por exemplo, anda durante a rodagem inteira, tem uma... Tanguinha. Uma manta... Tipo, André. Vai lá, não disse rapar as bolas. Já nem é mal. Já. Olha, estava a pensar nisso. Tem uma manta toda bonita. Sim, gira. Gira durante a rodagem toda que parece tipo uma saia. Tá, são merdas. É um grande admirador dos filmes do Scorsese. E isto é uma coisa que nós vamos ter que falar eventualmente, porque há muitas referências ao Scorsese nos filmes dele. Ah, pensava que ia falar sobre filmes de Scorsese. Também pode ser. Okay. Nunca fizemos. Não. Nunca fizemos isso. Gosta muito de utilizar os mesmos atores para vários filmes. Pronto. É um bocado, há muitos realizadores que fazem isso, né? É um clássico. E é estupidamente underrated. Por exemplo, é um nome que... Quem é que vocês conhecem no vosso círculo que diga... Epá, vem aí um novo filme do Paul Thomas Anderson. Ninguém. Pois. O Diogo. O Diogo não é nosso amigo. Sim, lá está. Círculo de amigo. Sim, pessoas importantes. Pronto. Mas vive nas imediatas. Ah, sim. Ilustres barreirenses. Sim. Sim. Ilustres? Ninguém... Pessoas que já escreveram para o rosto, pronto. Sim, é verdade. Porque há uma diferença, por exemplo, vocês ouvem... Para o Sousa Pereira. Vai, olha, está. Sousa Pereira. Vai estrear o Thor Ragnarok. Toda a gente está maluca para ir ver. Eu? Sim. Lá está. Mas... Olha para a minha cara de maluca. Mas no filme do Paul Thomas Anderson, ninguém fala. Pois, exato. Aliás, vai sair brevemente um filme do Takiki Okinawa... Também. Ai, que é o Atiti. O Okinawa, sim. O Atiti. Mas esse é capaz de ser interessante. O Jojo Rabbit. Estás completamente queimado. O Taiti, o Atiti, vai lançar o Jojo Rabbit. Que é o Sam Mendes vai realizar o 1917. Mas bom dia, João. Mas são filmes vastamente diferentes. Não tem nada a ver. Se calhar esta água da torneira está-me a fazer mal. Pronto, feita esta introdução. Pois isto, vamos, vamos lá. Entrar no Paulo no cinema. No coisa. É. Primeiro filme, 8 duro. Não, então é Mortal Kombat. Não. Não, não, já foi, já foi. Então, mano, mas eu vi o Mortal. Mas isso foi a tua. Não insistas, André. Não, era isso ou o Wes Anderson que eu faço para essa confusão. Então, os dois. Mas continuando. Bem. 1996. Então temos um filme com alguns atores que eu gosto bastante. Tinhas que idade nessa altura? 70 já. O Gonçalo tinha 16. Eu tinha 16. Então em 1996 saiu o War Date. É um filme que tem alguns atores que eu gosto bastante, como o John C. Reilly, o Samuel Jackson. E espera. Philip Seymour Hoffman. Philip Baker Hall? Sim, mas ele epá, aparece pouco. Aparece pouco. É um cameo. Para mim é quase um cameo. Porque uh-huh. não, eu pensava que ia ter payoff e pronto. O. A Drew. Drew Barrymore? Drew Barrymore? Ah, não, não. Não, é a outra. Desculpa. É a outra. Espera aí. Deixa eu abrir. É Drew Barrymore. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Sim. Eu troco sempre as duas. E são iguais, yeah, mas sabes que eu confundo sempre a Scarlett Johansson com a, Helena Lorian, não, não com a Natalie Portman, ah. E com o Philip Baker Hall. Porquê é que eu estou a falar do Philip Baker Hall? Porque é um ator relativamente não conhecido. Sim. E é um gajo que normalmente faz de velho ou de polícia. Ele é velho, foda-se. Ele entra em muitos filmes dele. Sim, yeah. Entra na, foi em três. Na maioria. Sim. E ele entra também. São três, não é a maioria? São três. Yeah. Ele tem 8 filmes, são 3, não é a maioria. Não, mas acho que ele morreu, o Philip Baker Hall. Mas são 3. Não morreu nada. Não, acho que está vivo. O homem está vivo. Já queres matar o homem? Já, ah, sim. Morreu foi o Mandela. Hoffman. Sim. Ah, não, vivo está o Palpatine. Pois está! É, pá, obrigado. Para não lançar do Palpatine. Já te fudeste o Drake. Está no trailer. A cena com o Philip Baker Hall é só porque eu lembro de filmes como o Ghostbusters 2, o The Rock. É tudo parecido. O Truman Show. Não, é pá, porque. Disclaimer, eu vi o filme, vi este filme para a preparação do episódio, nunca tinha visto o filme. E quando vi o gajo, fiquei, é pá, eu conheço este gajo de algum lado, mas não é um gajo com um nome. E depois eu fui vendo, mas espera aí, eu já vi ele em filmes e depois, tipo, achei piada. Uma questão. A maior parte dos filmes do PTA, pronto, quem nos ouve há de saber mais ou menos como é que é a história, mas o Hard Date é capaz de ser o único filme que ninguém tem ideia sobre o que é. Consegues reduzir mais ou menos a sinopse? Resumir, aliás. Fazendo total spoilers, basicamente, e eu gostei muito já agora do papel do Philip Baker Hall, porque acho que é um... Para a história que eles tentam contar, o tipo de ator funciona bastante bem. Sim. E a história, basicamente, o filme começa numa diner americana, e está o John C. Reilly à porta, a pedir dinheiro, entre aspas. Uhum. E aparece uma figura, digamos, que parece ser bondosa, a querer oferecer dinheiro ao John C. Reilly. Primeiro pergunta-lhe porque é que ele está a pedir dinheiro. Ele está a pedir dinheiro por causa do para pagar o funeral do pai. Do pai ou da mãe? Acho que é do pai. Do pai. Do pai. Não viste o filme? Vi. Então? Mas não é que eles referenciam a mãe mais à frente e por isso é que eu estava a confirmar com o Diogo. Ele dá o dinheiro, eles vão. Ele perdeu todo o dinheiro em Las Vegas. Ele ensina o John C. Reilly a jogar. Sim, exatamente. Depois de ele ensinar o John C. Reilly a jogar, há um salto temporário, temporal de 2 anos, em que eles já são business partners, já estão fazendo negócios juntos e já estão em, o início do filme em Las Vegas, eles agora estão em Reno, se não me engano. E pronto, é basicamente a história. Depois entra a Gwyneth Paltrow, que é uma empregada nesse casino, que se envolve com ele, sim. Que também é uma senhora que dorme com pessoas, sim. E há aqui uma twist, né? Tendo em conta a relação que a personagem do Philip Seymour Hall tem com o John C. Reilly, pois é assim, um grande motivo do filme. Mas antes de chegarmos aí, a personagem principal, que é o Sidney, aparece sempre como uma personagem benevolente, vá. Sim. Em que ele parece que tenta salvar as pessoas. É uma espécie de mestre. Sim, ele tenta salvar. Ele tenta salvar o John C. Reilly, depois mais tarde vamos perceber porquê. Uhum. Ele tenta salvar, de certa forma, a Gwyneth Paltrow. O Samuel Jackson aparece só para ser Samuel Jackson e. Tá bom, também tá bom. Tá giro. eu quando estava a ver o filme pensava que ele ia tentar salvar o Philip Seymour Hoffman, mas não, é só tipo um cameo. E depois no final descobre-se que ele estava a fazer aquilo tudo porque ele alvejou o pai do... Do John C. Reilly. Do John C. Reilly, sim. Posto isto, é pelo meio o Samuel Jackson tenta extorquir o Sidney e pronto, é basicamente isto o filme. Sim, é um filme super contido, tendo em conta o Paul, o PTA. A gente a partir de agora vamos começar a dizer PTA em vez de estar a dizer Paul Thomas Anderson. Ou PTA também. Ou PTA. Ou PDA. Ou PDA. Tendo em conta o tipo de filme que ele fez nos a seguir, com elencos muito grandes e muitas histórias a acontecer ao mesmo tempo, este é um filme muito compacto, é muito contido, é muito fechado e é fixe, é um bom filme. Mas é por isso é que eu gosto do filme. Eu gostei do filme, honestamente. Acho que é um filme que tem, como tu estavas a dizer, tem uma história simples, super simples. Não tenta fazer grandes malabarismos. Eu fiquei surpreendido pelo filme porque estava à espera de uma coisa e depois foi outra. Quer dizer, sabia que ele tinha tido algum tipo de relação com a máfia. Sim. E percebi que havia ali uma história qualquer de redenção, no fundo é isso. É a história de redenção dele com o John C. Reilly. Mas, epá, eu achei que o filme é bem focado. Tem ali um toque diferente, porque não entra nos clichês, apesar de, pronto, o spoiler final do filme é um bocadinho clichê, mas o resto até é uma estrutura não tão linear. É clichê, lá, estamos a falar de 96, claro, é clichê aos teus olhos de hoje. Sim, claro. Mas não, na altura teve o seu impacto. Mas é um filme, até mesmo em termos de orçamento, é um filme muito pequeno. Uhum. Mas... E o tipo, repara, é um filme pequeno, estreante, um filme com um orçamento pequenino, mas com um corpo de atores brutal. Já bastante bom. Sim, não, os atores, para mim, foi aquilo que fazem o filme. Atenção, sim. A história é engraçada, mas para mim, o que faz o filme é a primeira aura do movimento dele, que está, para mim, o acting dele está muito bom. Sim. Mas isso é uma constante também. Além de serem sempre todos bons atores nos filmes dele, sim. São bem dirigidos. Né? São bem, sim. Mas, por exemplo, tem um ator que para mim é bastante underrated, que é o John C. Reilly. Uhum. Sim, eu gosto, é um ator que eu gosto. Também gosto muito. Aqui em princípio de carreira e num registro não cómico, como ele costuma fazer, mas bastante engraçado. Sim, mas ele próprio mais tarde também tem outro filme com o PTA que o registro não é cómico. Ele safa, ele lá está, ele tem range, ele saca não, bem a parte da comédia como a parte dramática. Aqui no Paltrow, neste filme... É Gwyneth Paltrow. Ela não é assim extremamente versátil. É um bocado limitada. Sim. Portanto, é a Gwyneth Paltrow a fazer de Gwyneth Paltrow se a Gwyneth Paltrow fosse uma empregada de casino que dorme com pessoas. Sim, sim. Okay. Sim, é a base. Portanto, no fundo, podia ser o Paul Pierce. Podia ser o Paul Pierce. Podia ser o Paul Pierce, sim. Não foi. Ou Paul Gunso. Ou Paul Gunso. Paul Gunso também faz sempre Paul Gunso se Paul Gunso entrasse no filme do Hulk. Tirando da piada, eu acho que o Samuel Jackson. Qual piada? Não, eu fiz uma piada. Isto é sério, André. Nós falamos do podcast a sério. Eu fiz uma piada com o Samuel Pod Jackson. Bullet não é brincar. Fiz uma piada com o Samuel Jackson ser Samuel Jackson. Mas eu acho que ele faz um papel engraçado. Sim. Tipo, sim. Não é. Ele não é estrela do filme. Não, não. Mas atenção, a cena em que ele morre, spoiler, está muito. Está muito giro, sim. Essa cena. Essas cenas do filme, esses pormenores, para mim, são aquilo que fazem um filme. Porque o filme é tão centrado na personagem do Sidney que essas pequenas nuances são engraçadas. E já mostram espaços, o estilo dele, do PTA. Sim. Porque desde o primeiro, lá está desde o Hard Eight, que ele impõe o estilo de realização que quer, o tipo de histórias que quer, e é sempre a visão dele. Vê-se que é um realizador que não se quer comprometer. Ou não quer que lhe ponham as patas em cima. Para mim, o melhor é mesmo a estrutura não linear. E mesmo no outro filme que eu vou falar, é isso, é ser uma estrutura não linear, ele tem, aqui começa uma coisa que tem nos outros, que é, há coisas a acontecer no background que são bastante importantes. Sim. E eu adoro isso no filme. Adoro que o foco está numa personagem, mas há coisas a acontecer lá atrás que são igualmente importantes, são tão ou mais importantes do diálogo e do foco do ator. E isso para mim é bastante interessante. Dirias que, Gonçalo, que viste o filme do Hard Eight, é tipo, para começar, é tipo, vê-se, é um bom tipo, não é um filme que tu vais rever outra vez, apesar de ser dele, é daqueles que está arrumado, visto uma vez, é um bom início de carreira e está feito, é isso? Pá, sim. Pronto. Não é um... Comparando, por exemplo, com o Tarantino, não é um Cães Danados. Ah, pois, pronto, sim. E comparando, se calhar, por exemplo, com o Scorsese, que é uma referência dele, que o primeiro foi o Mean Streets. O Mean Streets hoje também tem uma certa aura, mas depois de ele ter feito o Goodfellas e outros filmes, acaba por ser também um filme que tu vês uma vez, ainda por cima já é tão antigo que sim. É muito arcaico em algumas coisas. Este nota-se a falta de orçamento, né, em algumas coisas. Lá está, vale bastante pelo acting. A história não tem ainda a dimensão nem as várias sub-histórias como tem depois nos outros, principalmente nos outros dois filmes a seguir. Certo. E portanto acaba por ser um pouquinho... Qual é a duração deste filme? São 102 minutos. Sim, e é dos filmes mais pequenos dele também. Exatamente. Exato. Ele, também ele é tem sempre uma média de filmes de 3 horas, exato, normalmente, 2 horas e muito. Portanto, pode ser um bocado por aí. Mas é assim, não é de longe um mau filme. Aliás, eu acho que ele não tem nenhum mau filme. Na pior das hipóteses, o pior filme dele é um filme bonzinho, vá. Yeah. Digamos assim. E portanto é o tipo de filme que eu por acaso só vi uma vez... Nunca calhou sequer a estar em televisão, etc. Porque é um filme também que está super... Está um bocado fora do circuito. Está um bocado fora do radar. Não passa. É aquele filme que não passa e que aliás, sabe, a gente nem sabe que ele existe. Nenhum dele passa. Há um, não, o There Will Be Blood, sim, chegou e mais. E o Magnolia. E o Magnolia chegaram mais pessoas, sim. Sim. Mas eu queria... Houve uma questão que para mim foi curiosa naquilo que vocês estavam a dizer, que é a parte do orçamento. Em que eu acho que neste tipo de filme... Para mim, não ter orçamento não... Não é um problema. Não é um problema, porque este tipo de história... há muitos filmes deste género, ou seja, muito character-driven, com ação muito baseada num cenário ou dois. Epá, eu acho que não é... Não é um problema, mas tu notas que... Ou pelo menos notas que há algumas coisas em... Não é madurismo, mas que é um início de alguma coisa, né? Não é um filme que tenha aquela robustez técnica como tem nos outros filmes. Desculpa, se és a cena do carro, que é aquela coisa normal que é o green screen, está o carro a andar, sim. Green screen, aí nota-se um bocadinho. Mas no resto do filme... Não, também não. O filme não exige um orçamento muito grande. É isso, é tipo... É um filme compacto. Além de que em 96 um green screen... Se lá está, também é isso. Mas eu estou a falar de efeitos, estou a falar de... a própria maneira de filmar dele. Sim. Ah, ok. As características cinematográficas dele ainda estavam em muito verde. Acho que okay, só pronto. Rebentaram mesmo depois logo a seguir. Aliás, passado um ano. Podemos ir já para o segundo filme. Tens mais alguma coisa? Não, queria saber a tua opinião. Mas... Sobre o Guarda, para mim está visto, é daqueles filmes que ficou ali, estás a ver? Não é uma estreia estonteante para um realizador, sobretudo para ele, pois mais tarde prova, que é um dos melhores, mas para início de carreira é tipo um bom filme, tipo daqueles filmes que é seguro. Eu acho que é um conjunto de boas ideias. Sim. É só isso. Mas ele podia ter arrancado com uma coisa muito, muito over the top, estás a ver? Sim. E não. Bem, então vamos para o melhor filme dele. não, vamos para o meu filme favorito dele, que alright. Como eu sou muito correto nas coisas, sei distinguir o melhor do que eu gosto mais. E portanto, este é o que eu gosto mais, apesar de poder reconhecer que não é o melhor se estivermos a discutir características técnicas e whatever, que é o cinema. Portanto, é o filme que eu gosto mais, é Os Jogos de Prazer. Jogos de Prazer. Em português. Ou em brasileiro, Boogie Nights, Prazer Sem Limite. Ou em inglês... Hunger Games. Sim, Boogie Nights. Wicked Games. Boogie Nights. Grande filme. Portanto, é aqui que, efetivamente... Já eu gostava de dizer que ele fez este filme, começou a filmar este filme, ele tinha 26 anos. Portanto, Gonçalo, agora onde é que estavas quando tinhas 26 anos? Ainda tenho 16. Este filme é o segundo filme dele, foi escrito e produzido e dirigido por ele. É um trabalho de longa data dele. Sim. Aliás, o filme acaba por ser a continuação de uma pequena curta-metragem que ele fez, que era The Dirk Diggler Story, nos anos 80. Exatamente. Ainda sem dinheiro nenhum e portanto ficou uma coisa muito arcaica e ele voltou a como o Hard Eight correu bem, porque ou seja, aquilo não foi um flop, foi um filme que o pessoal gostou e tal, deram-lhe aqui mais alguns trocos para fazer uma coisa a sério E ele fez aqui este filme, que efetivamente, em termos genéricos, acaba por ser a história de um personagem que começa por ser, digamos, o herói, que acaba por se tornar um ator de filmes pornográficos, um filme sobre a indústria pornográfica, mas acima de tudo é um filme sobre quase uma década e uma altura. Sim. Muito concreta, que é o final dos anos 70 e a transição para os anos 80. Portanto, o filme acaba por pegar na temática da indústria dos filmes pornográficos. Uhum. Que estava a despontar, estava a fazer exatamente muito dinheiro na altura na América. Mas, efetivamente, eles pegam nisso para depois descobrir tudo o resto. A música, as drogas, os estilos de vida. É quase, o filme podia, se não fosse sobre pornografia, fosse sobre outra coisa qualquer daquela época, fazia exatamente sentido e tudo corria às mil maravilhas. Isto acontece também porque ele é um assumido fã de pornografia. Ele vê muita pornografia e ele efetivamente considera aquilo vê aquilo mesmo como quem vai ver um filme, não sim, vai ver sim. Só para martelar. Desculpa, para? Martelar. Okay. Martelar. Ora bem, passando aqui a sinopse muito rápida, que eu não me quero alongar muito na história, porque acho que é um filme que não vale tanto pela história em si, né? pelo plot, pela narrativa, vale por aquilo que ela simboliza. E pelas personagens. Se é que me vou depois explicar. Mas efetivamente isto acaba por seguir o personagem principal, que é o Eddie Adams, interpretado por um Mark Wahlberg, ainda bem jovem da vida. Trabalhava num café, numa boate, num bar. Sim, num bar. Pronto. E lavador de pratos, whatever, e portanto já sabia que o gajo tinha, portanto, um enorme falo. Sim. E acaba por transformar no nome artístico Dirk Diggler, é descoberto pelo boss da pornografia da altura, que era o Jack Horner, interpretado pelo Burt Reynolds. Grande papel. Já lá vamos ao Burt Reynolds. E é efetivamente uma história de ascensão e queda e redenção deste personagem, que acaba por levar todas as consequências disso atrás e de muitos outros personagens, e portanto é um filme que vive em constante clima de festa, de drogas, de música, de excessos, de crises, e que efetivamente vale a pena por todos os outros personagens que também giram em torno do Mark Wahlberg. Começando pela Amber Waves, que é interpretada pela Julianne Moore, que faz também uma personagem que está dentro da indústria, contracena com ele nos filmes, portanto participa neles nos filmes. Mas comporta-se como quase mãe dele. Comporta-se quase como mãe dele, esquecendo o verdadeiro filho que tem. Exato. E também agarrado à cocaína e pronto. O filme efetivamente segue esse percurso de ascensão até ao auge, depois toda a entrega às drogas, o esquecimento dele e passar à história e para vir uma nova estrela no lugar dele. Exatamente. O declínio e da própria indústria, a indústria pornográfica teve que se adaptar. A indústria entra em declínio, e depois tudo isso, no final volta ao mesmo, que é a coisa mais interessante do filme, e que ele próprio disse que foi, ao contrário da maior parte dos filmes, se vocês repararem, aqui eles, portanto, só se virmos aquela questão de princípio, meio e fim, e o princípio, o personagem, os atores, a história tenta levar a algum certo ponto, sim, tem um desenvolvimento e acaba noutro ponto diferente. O filme acaba como começa. Exatamente. Porque eles acabam exatamente onde começam, o que efetivamente leva a crer que eles nunca evoluíram, sim, sim, vieram ao inferno e voltaram onde estavam. E não houve nenhuma resolução, portanto, no caso do personagem da Julie Moore, não houve nenhum caguei nisto de estar aqui a levar na Snipe e vou, mas é ter com o meu filho. Não, não aconteceu, ela continuou na indústria. O Dirk Diggler voltou para a indústria. Portanto, ele próprio, aliás, quando lhe perguntaram-se mais tarde, depois de ele ter feito outros filmes, se ele não gostava de voltar a pegar no Boogie Nights, fazer o seguimento daquilo, ele disse, não ia fazer, porque eu imagino que se nos próximos 3, 4 anos de vida daqueles personagens, eles morreram todos. Exato. Eles iam morrer todos, mais cedo ou mais tarde. Pronto, fala uma origin. Uma origin do Burt Reynolds. O spin-off. Voltando aqui ao elenco, que é a coisa mais espetacular que existe neste filme e em muitos dos filmes dele a partir daqui. Além do Mark Wahlberg e do Julian Moore, que já falamos, temos o Burt Reynolds, que foi o filme que ressuscitou a carreira dele. Ele teve, inclusivamente, uma nomeação para melhor ator secundário. E venceu até o Globo de Ouro. E ele gostou tanto do filme que, e de trabalhar com o Paul Thomas Anderson, que quando o Paul Thomas Anderson o convidou para fazer o Magnolia, ele disse: vou, mas é o caralho. Ele correu super mal, eles testaram-se, andaram à porrada e pá, foi uma cena horrível. Espetáculo. Porque basicamente... Mas o Burt Reynolds é um arruaceiro, já. Sim, e pá, e o gajo tinha os de estrela, um gajo com 26 anos a querer mandar nele e a fazer o que quer que seja dele. Sim. E a coisa não correu muito bem. Além deles, temos também o Don Cheadle, também. Grande, grande senhor. Faz um personagem também igualmente muito interessante. Fixe. É o mais, se fosse a ver, é a personagem mais... É o que consegue... Mais humano. É o mais humano que consegue, sim, aquilo que queria na vida, que é um personagem que o seu sonho é ter uma loja de aparelhagens, sistemas de som. Exatamente. E que consegue-o à custa de um assalto onde ele está e o assalto corre mal. Mas ele fica e toda a gente morre e ele acaba por ficar com o dinheiro. Portanto, até aí a forma que ele usa não é, digamos, uma história bonita, porque ele acaba por ficar com o dinheiro de certa forma roubado, que não é dele. Sim. Já agora o Burt Reynolds já morreu. O Bernardo já morreu. Já. Então, o que é que a gente estava a falar que não... Que não, o Paul... O Philip Baker-Hall. Ah, ok. O John C. Reilly, que faz também de... Personagem muito fixe. Faz de colega do Dirk Diggler, digamos assim, no filme enquanto papel. O William H. Macy, que faz o papel mais fixe do filme todo. O Little Bill. Que é o Little Bill, que é um... não é cameraman, é um dos... Não, eu acho produtor. Que é o operador. Ele não é diretor de fotografia, é uma espécie Sim, ele está lá, vê o set e não sei o que mais. Há um diretor de fotografia. Há uma equipa. Ele aparece para aí 3 vezes no filme, tem para aí 5 ou 6 deixas. Sim. E as três, ele tem 3 deixas que são sempre iguais, que é what the fuck. É difícil. Porque é difícil. A mulher dele, que também faz parte do, sim. do set, está sempre, portanto, envolvida em cenas com outros homens. E ele apanha sempre a mulher tanto no momento. E a reação dele é tipo, what the fuck? E ela diz, tipo, cala-te base. Ele, tipo, ok. Até à terceira vez. Até à terceira vez que ele se, pronto, farta. E é o momento mais... fantástico do filme, ou dos mais fantásticos, que é na passagem do ano novo de 79 para 80. Eles estão todos na casa do Burt Reynolds, está uma grande festa, não sei o que mais. Hey, Little Bill, bora lá, vamos contar a contagem decrescente. Ele assim, mas virou a minha mulher, onde é que está a minha mulher, não sei o quê. Pá, e ele começa à procura dela e abre a porta de um quarto. Nós ouvimos pelo som o que é que está a acontecer. Ele, tipo, fecha a porta, uma cara super tranquila, vai até ao carro, saca da pistola, pega na pistola, vai até ao quarto, mata a mulher e o outro gajo e suicida-se com um sorriso no, quando, com um tiro nos cornos. Quando é o... Quando dá a meia-noite, está 1970, é pau! Então o gajo dá um tiro nos cornos a rir-se. Pá, aí é hilarante. Mas é de referir que essa cena é toda num take. Sim, sim, tu vais seguindo o tempo todo. Yeah. Como isso é uma das coisas... Já vamos. Mais ainda, temos a... A Heather Graham. Heather Graham, sim, também. A Earl Graham. Também muito boa atriz. Sim, sim. Temos o Luís Guzmán também. Pois ah, é. Luís Guzmán. Ah, pá, peraí, cara. Faz de um gajo que era torto e direito entrar nos filmes e ninguém o deixa. E ninguém o deixa, sim. Não se percebe bem porquê. O Molina, o Alfred Molina, que faz de coquinado. Olha lá, mas estamos a dizer o elenco do Magnolia. Pois, não, mas é praticamente sim, toda a gente. Todo, sim. É praticamente toda a gente. É, tirando Tom Cruise. Tirando Tom Cruise. Yeah. O Alfred Molina também entra, que faz de... É o gajo no final, uma espécie de Pablo Escobar no final. Sim, exato. É o gajo. Na melhor cena. E também entra o Robert Downey Jr. Hã? Sim. Sim, sim. É. Sério? Sim. Não. Entra sempre aqui. Sim. Produtor de discos. Não sei em que cena é que ele aparece, mas também aparece. Não me lembro. Entra também o Philip Baker Hall. E o Philip Seymour Hoffman. E o grande Philip Seymour Hoffman. Que é o produtor de som. Que é o produtor de som e que faz também um personagem espetacular. Reparem, o segundo filme dele e mais uma vez um elenco destes a nível de Oscars, isto foi nomeado para lá está, a melhor atriz secundária melhor, para a Julianne Moore, para o Burt Reynolds e melhor argumento e pronto, também recebeu e foi nomeado para BAFTAs, etc. Notas, porque é que eu acho que este filme é, falando meio depressa, do caralho. Tenho de ir consultá-las, que elas estão aqui, que eu sou tão profissional que eu tinha escrito um bloco sobre isto e esqueci-me do bloco. Então, pedi ao meu pai para tirar fotos ao bloco. Genial. Então tenho aqui, Boogie Nights. É que bom. É que, o que é que é bom. Está o que é que eu quero destacar? É do caralho. Boogie Nights, do caralho. Então, temos aqui de destaque a primeira vez que ele começa a fazer o seu traveling por trás, sim, dos personagens, que ficou muito conhecido, que é principalmente muito utilizado nesse filme e também no Magnolia. Portanto, yeah, é uma das formas de filmar que lhe tornou característica. A questão de não haver, como já tinha dito, uma história, mas haver várias histórias e todas essas histórias se ligarem entre elas. A tal narrativa não linear. Exatamente. Uma questão interessante. O Leonardo DiCaprio era para fazer o personagem do Mark Wahlberg, mas disse que não lhe apeteceu porque ia fazer um filme num barco. Boas opções. See who's laughing now. E ele diz que é das coisas que mais se arrepende na vida. Pois. Foi não ter entrado nesse filme, porque ele é do Leonardo DiCaprio, diz que é dos filmes favoritos dele, que ele adorou. E quando o filme saiu, ficou tipo, fuck. Olha, o barco já foi. Exato, estás. Epá! Foda-se. Ainda vamos no segundo. Bem, e depois este filme tem para mim tem para mim a melhor cena da história dos filmes dele, que é precisamente a cena com o Molina, em quando eles vão comprar droga. Ora bem, esta cena, eu descobri na net que há uma tese sobre esta cena. O Vungas fez uma tese de cinema sobre esta cena. Aposto que era da Lusófona. Olha. Não, foi em Portugal. Que é, além da música, portanto, esta cena basicamente, para contextualizar, é já na fase de declínio, em que o Mark Wahlberg, o John C. Reilly e o Thomas Jane, exatamente, yeah, e o Thomas Jane, yeah, decidem ir comprar droga, mas basicamente não vão comprar, vender droga, mas vão enganar o gajo e vão... Aquilo não é droga. Vão vender farinha, não sei o que mais, e aquilo obviamente vai correr para o torto, à última hora descobrem que um deles leva uma arma, os gajos ficam todos estressados com aquela cena, e depois uma cena... completamente bizarra, que é os gajos entrarem na mansão do Molina, o gajo está a ouvir uma música dos Night Ranger que é Sister Christine, que é tipo uma power ballad, e está um chinês de um lado para o outro a mandar tipo estalidos para o chão. Aquilo é a coisa mais horrível de sempre. Aquilo é insuportável. E ao mesmo tempo está o gajo a adorar a música. Não, veja esta parte agora. Esta parte é... Então o gajo a arrebentar estalidos. Esta parte. Pá! Tá... E estão os outros três a stressar, a suar, a ressacar. Pá, é um fim do mundo brutal. E depois tem uma cena, no meio dessa cena, em que eles estão a discutir e a falar, não sei o quê, querem beber um copo, querem dar um traço, não sei o que mais. E há durante, não sei se reparaste nisso, sim, sim, durante pá, aí uns quase 30 segundos, vá, um minuto, que só se vê a cara do personagem do Mark Wahlberg, e em que basicamente é como se de repente ele estivesse a ver todo o filme até ali, e tu vês pela primeira vez o Mark Wahlberg faz um bocado de interpretação, e tu vês pelas expressões na cara dele que ele está a reviver quase como se fosse o filme todo, e acaba a rir-se com o ridículo da situação em que ele chegou. Exatamente. E portanto é quase como se de repente o personagem saísse do personagem e fosse o Mark Wahlberg ou o espectador a ver todo o filme naqueles 30 segundos. E depois ele volta a si próprio e diz, pá, temos de ir embora, não sei o que mais. E pronto, mas aquilo obviamente dá merda. Sim. O que eu retiro daqui é que tu és Mark Wahlberg. Sim. Sim. Eu sou o Dirk Diggler. I'm a star. Essa cena, eu digo uma coisa, a primeira vez que vi o Boogie Nights, quando chegou a essa cena e ele está aquele monte de tempo naquele plano fixo, está o gajo ou o Mark Wahlberg a olhar para nada e não está a acontecer nada à volta. E fiquei, está aqui... Há aqui um problema de edição, deviam ter encurtado este plano não faz sentido nenhum, não sei o quê. Mas aquele plano faz todo o sentido desse ponto de vista, porque é literalmente um momento exterior da própria personagem do Darth Diggler. E é uma coisa completamente estranha, é quase ele a ressacar em direto. É muito estranho esse momento. E é isto. É uma obra de arte este. O Boogie Nights, toda a gente ainda hoje diz que é a masterpiece dele, é provável, sim, e ainda gosto mais de outro. Mas é talvez a mais, não foi mais arriscada, talvez a mais arriscada, porque depois as outras que vieram, sim, tanto o Magnolia como o Derelby Blood, que são, também são, o Master. E o Master, que são as mais conhecidas e mais aclamadas, por exemplo, o Magnolia é igualmente bom, mas a fórmula repete-se um bocadinho, sim, da estrutura narrativa, a própria maneira de filmar, tem alguns elementos melhores, tem outros não tão bons. Cala-se a boca. Sim, é verdade. Sobre o... Foda-se. Era só o que tinhas para dizer, foi o que eu disse. Já, sei agora. É que até o Willink é igual, caralho. Não falas do Top Cruise. Ah, é só para terminar sobre o Boogie Nights. É o tal melhor amigo dele, um pouco conhecido, Quentin Tarantino, diz que é o melhor filme dele ainda hoje, é o Boogie Nights. Ele tem essa Portanto, não vejo o nome que não é preciso. E agora vamos ao próximo. Agarra que é teu. Ora bem, então se calhar eu vou falar de um filme que tem uma narrativa não linear, várias histórias que se ligam entre elas de alguma forma e que tem um elenco que conta com, Alfred Molina, Julianne Moore, Billy Mays Macy, Philip Seymour Hoffman, Louis Guzman, John C. Reilly. Já falei do Boogie Nights, vais falar outra vez. Ah, e o Tom Cruise. Ah! Tem o Top Gun. Exatamente. Está bem. Está engraçado. Eu que te apanho lá fora que vais ver. Bom, este filme falando, não sei se já ouviram, mas é do caralho. Sim. É. Chama-se Magnolia. Magnolia. E é de 1999. Filha da puta de filme. É filha da puta de filme. É filha da puta de filme. De 99? 99, sim. 99. Não, é que o Gonçalo agora já me lixou, não é? Só que, ok, vamos ver aqui uma coisa. Vamos entrar um bocadinho em especificações deste filme. Sim. Portanto, não há porno. Oh. Já está. Está mal. Já perdeu pontos. Há entretenimento. Ah. Pois é. Muito mais interessante do que pornografia. Pornografia é pecado. Né? Portanto, vamos ver. E há religião neste filme também. Há assim um bocadinho de religiãozinha. Porquê que não te calas? Não consigo. Não consigo. Mamalu. Mais forte do que eu. Mamalu. Vamos falar, em termos de entretenimento, não da religião, não é? Mas sim de um programa de televisão de crianças prodígio. Olha. É muito mais interessante do que pornografia. Né? Não é? É, não é? É, é. Tá bom, tá a ver. Não ouvi... Quero ouvir. Quero ouvir. Eu quero ouvir mais uma vez. Sim, e tem uma referência bíblica. Tem. Tem. Sim. Tem. Que é no fim. Sim. E é uma chuva de sapos, literal. Sim. Descrito que este... muda tudo. Yeah. E descrito este filme, ninguém ia acreditar que isto, sim, que isto fosse quando... possível. Sim, não é? Sim. E... estás a gozar comigo? Que isto fosse acontecer. Exato. Não? Yeah. Pois. Ou seja, em vez de estarmos nos 70s, eu acho que estamos nos 80s. Eu acho que aquilo não está datado. Sim, eu acho que é 80s, mas também é próximo dos 90s. Mas já está próximo, sim, dos 90s também. Sim, mas ainda há muita coca. Pois é, sim, portanto, é verdade. Se calhar é 80s. É, mais 80s, sim. Yeah. Sim. Mas não a coca... recreativa, por assim dizer, é mais uma coca depressiva. Sim. Aliás, todo este filme eu definiria como hilariantemente angustiante. Isto não é... de depressivo. Questão. Isto é misery porn, ou não? Não. Não. Isto não é misery porn. Não. É. Pronto, ok. Não é. Tu é que és. Mas tem elementos de misery porn. Tem um bocadinho de elementos de misery porn. São vidas todas elas trágicas e tristes. Está tudo na merda. Está tudo na merda. Sim. Ou seja, tu tens... o atual puto, criança prodígio, que vai ganhar aquele concurso que está a decorrer durante o filme todo. Exato. Que tem uma vida de merda porque o pai é um otário que só quer que ele ganhe o concurso. Exatamente. Que é super competitivo, trata-o mal, enfim. Tu tens o apresentador do programa que sabe que vai morrer. Exatamente. E que, portanto, pode ou não ter molestado a filha. Sim, e que traiu a mulher. Sim, sim, mas isso quem nunca. Isso também, exato. Mas pode ter molestado. Pode ter molestado a filha, sim. Pode ter molestado a filha, ele não sabe. A filha acha que sim, mas a filha também é uma agarradona à coca. Uhum. Sim, mas se calhar por consequência de... agradável. Exatamente. Sim, mas não se sabe, pois, se exato. Aconteceu ou não. Portanto, pode ser ela que já não era boa da cuca. Ou pode mesmo ser ele. Ou pode ter acontecido. Sim, exatamente. Tu tens o não é produtor, o boss, o criador do programa, sim, que está a morrer. Exato. Sim. Sim. E uma trophy wife, que é Julianne Moore. Exatamente. Que está-se a passar porque não quer a herança, porque também o traiu. Porque ao início foi meter-se com ele porque queria sacar-lhe o dinheiro, mas começou a gostar dele. Exatamente. Mais tarde. Mas traiu durante bastante tempo. Yeah. Aliás, frase icónica dela, I sucked other man's cock. Enquanto chora. Enquanto chora. Enquanto chora, convulsivamente. Convulsivamente, sim. E se confessa ao advogado. É. Numa tentativa de se retirar do testamento. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Até aqui, uma casa cheia. Tens uma antiga criança prodígio, já com 40s. Sim. Que é um falhado. Que é um falhado, é um vendedor da merda. Eu nem sei o que é que ele vende, já nem me lembro o que é que ele vende. Aquilo é uma espécie de loja de aparelhagens, sim, também, não é? Sim, ele ganhou aquela porcaria de programa, ou seja, um puto super esperto. Mas ficaram-lhe com o dinheiro. Os pais roubaram-lhe o dinheiro todo. E ele tem uma obsessão com aparelhos dentários. Sim. E Eu acho que esta é uma parte muito woke de se dizer. É homossexual. É homossexual. E assume a sua homossexualidade. Exatamente. Em pleno bar. Exatamente. Que tem um fraquinho pelo bartender. Bartender. Sim. Que tem, spoiler, aparelho. Aparelho. Sim. Quem é que me falta falar? Ah, o Philip Seymour Hoffman faz de enfermeiro do gajo que está a morrer. E The Star. Exato. E o Tom Cruise. Tom Cruise. Que é um... portanto, peraí. Um engatatão, um Gustavo Santos engatatão. Exatamente, sim. Mais agressivo. Mais agressivo. Sim, mais Tom Cruise. Não, o Tom Cruise não é. Não. Isto não é typecast. Ele não está typecast não, aqui. Até porque esta personagem, o peraí, não me lembro do nome. Ele não faz parte. Ele representa. Epá, não estragues a piada. Não, passou, diz. Não. Vais cortar. Corta. Pronto. E o Frank T.J. Mackey não é de Scientology. Oh, super tópico engraçado. Para falarmos mais tarde. grande performance, possivelmente a melhor performance dele. Concordo. Talvez, eu sim, acho. Possivelmente. Okay. Não, concordo. Tom Cruise. Não concordo. Está ali, tá com o Collateral. Born on the 4th of July. Tropic Thunder. Tropic Thunder. É verdade. Pronto, ok. Não, esta é a melhor. Eu acho. É um ultraje não ter ganho o Oscar. E faz de filho do produtor do... Epá, não lembro o nome do produtor. Também não. Mas é um ator conhecido. É um ator... É, sim. É o... Ele tem... É o Jason Robards. É Jason Robards. Sim. Ele tem, sem dúvida, a cena mais marcante do Magnolia. E o Magnolia tem muitas cenas. Muitas cenas marcantes. Sim. Falta-me o Bofia. O John C. Reilly. Que é um, portanto, é um polícia falhado. Também. Sim. Ele sabe as regras todas. Não sabe fazer nada. Ele não sabe fazer nada. Mas ele é um lovable good guy. Ele é endearing. Sim. Sim. É. E ingenuo. Acaba por se envolver com a rapariga coquinada. Exatamente. É? Sim. Uhum. Naquela que é, provavelmente, a relação mais humana e mais sem merdas do filme. Sim. Mais genuína. É mais genuína, sim. Curiosamente, é a única que parece que vai falhar? Não. Calma. Foda-se! Ah, pois sim, ok, sim. Estragou o build-up. Foda-se, caralho, pá. Isto é sinceramente. Esperas pela tua vez. É aquela relação que parece que vai falhar até ao último plano do filme. Ganda plano! Grande plano! Pronto. Ganda plano. Tá. Música. É boa. O filme. É do caralho. O filme, injustamente, foi ridicularizado na altura. Devido àquela sequência no meio do filme em que as personagens todas cantam o Eyes Up da Amy Mann, talvez, e que dizem que aquela cena está completamente... Dispar. E que foi o gajo a tentar ser... Está armado em artista naquela cena. Sim. Assim. Eu acho que aquela cena é perfeita para aquele filme. Sim, eu acho que sim. Faz todo o sentido. Toca uma chuva de sapos. Pronto, a chuva de sapos tem outro impacto mais palpável. Sim, mas também é what the fuck e funciona. Sim. Sim, mas tu vês que a chuva de sapos dá em qualquer coisa. Sim, tem uma consequência. Aquilo, eles todos a cantar, é só uma cena isolada. Sim. Mas para mim não destoa nada. Não, eu faz todo o sentido. E é diferente. Faz sentido nos personagens, naquele momento, aquilo que eles estão a dizer. E aquilo que eles estão a sentir é de acordo com a música. E está tá muito bem editado. Sim. Tá bom. Sim, e fez-me lembrar aquele anúncio. Aquela coisa de prevenção de rodoviária. Lá está, mas há é uns que, anos. Lá está. Mas potencialmente aquela cena pode ser ridicularizada. O formato daquela cena. As pessoas estão a cantar a música, quando ela está a tocar. Aquilo tem esse potencial. Agora, sim, mas repara, a Julianne Moore está a cantar essa música enquanto está a matar. Lá está. Ou a tentar suicidar-se. Sim. Não é? Não, e o velho também. O velho que sim, que passa. Praticamente o filme todo de olhos fechados e não diz nada. Mas canta também. Exatamente. Sim. E o Philip Seymour Hoffman está a tomar conta dele e a cantar. E a coisa funciona. Sim. Será que... O John C. Reilly está deprimido porque o date dele com a coquinada correu mal. Exato. E está a cantar. Após ter perdido a arma também. Não é um filme, tal como o Boogie Nights, não é um filme cuja a narrativa base pode ser resumida rapidamente. É um filme sobre depressão, sobre lidar com depressão, sobre lidar com tragédias na vida pessoal de cada um, mas não é um filme que tem uma narrativa muito complexa. Agora, as dinâmicas entre as personagens é que é o filme. Sim, e a forma como todas as narrativas se ligam. Exatamente, como, precisamente. Mas sem ser tipo Babel, sem ser tipo fake. É forçado. Sem ser forçado. Ou aquela série da merda do... com o gajo do 24, como é que se chama... O Kiefer Sutherland? Sim, exatamente. Qual é a série? É uma série dele com o puto. O puto é assim meio variado dos cornos e as histórias também ligam-se todas. Ah, eu sei qual é. Sim, sim, isso é merda. Isso é muito mau. Isso é muito mau. Pronto, vocês veem coisas muito mau. Eu vi para aí dois episódios e já foi muito. Isto não é para mim. Isto foi. Ou o Love Actually. Estás a ver? Olha, olha. Estás-me a dizer que o Magnolia é o Love Actually do drama. Só que mau, só que mau. O Magnolia é o Love Actually e é mau. Mau, sim. Não tem o Hugh Grant. Não. Estás a ver? Só tem o Tom Cruise, que é terrível. Lucianis! Bonita Aurélia. E Colin Firth. Pronto, ok, não vamos falar do Love Actually. Fica no próximo episódio. Sim. Por acaso já falaste. Já sei. Não sei se ouviste. Não. Eu só ouvi esse texto que faz parte. Gostaste do Magnolia, iria? É pá, sim, gostei. Pronto. Eu digo uma coisa, eu sou mesmo. Sou de sincero. Não, eu digo-lhe uma coisa. Não, eu digo-lhe uma coisa. Eu digo-lhe uma coisa. Diga lá. É o meu filme preferido. Opa! Já está. Gosto. Mas digo-lhe uma coisa. Eu sente, continuo a dizer. Este gajo tem tomates. Não, mas concordas que é um filme difícil de apresentar. Mas já viste o Boogie Nights? Já estava, falta o Boogie Nights. Não, Boogie Nights para mim é o Magnolia com porno. Tão melhor! Com o Marky Mark. Marky Mark. Agora, dirias. É um filme ainda não vi Boogie Nights, mas quero ver. É um filme difícil de sugerir. Sim. E de dizer, olha, bora ver o Magnolia. Não é aquele filme. Tipo, está aqui ganhando animação, bem copos. Aí, bora ver o Magnolia. Bora ver o Magnolia. E depois na piscina, a Magnolia. A gente chora copiosamente a ver aquilo. Não é um filme fácil de digerir. Certo? Certo. Pronto. Não... E é capaz de ser dos filmes da carreira dele, é capaz de ser o mais difícil de ver e depois. Sim, mas tu tens momentos que são absolutamente hilariantes também. Sim. Sim, é verdade. Aquilo não é trágico ou cómico, mas é. Eu vinha no carro a dizer isto ao Diogo que um dos meus filmes preferidos é o In Bruges, que é uma bujarda no estômago. Sim. Mas. Mas esse tem um tom mais. Sim, tem um tom mais leve, é verdade. Mas estas personagens no Magnolia. Também, pelas próprias dinâmicas, interações e no meio daquela tragédia toda, tu consegues rir. Sim. Verdade. A espaços. Porque sim, o filme é pesado. Não acabas o filme com os maxilares doridos porque estás a rir. Não, isso não. E mais poder ao Tom Cruise, porque ele faz as duas partes. A parte em que ele está a apresentar aquela... É hilariante, porque é tão... Aquilo é tão... Epá, não há palavras, aquelas palestras que ele dá são inacreditáveis, mas depois tens o lado mais pesado da personagem dele, a dinâmica com o pai. Quando a personagem vira, ou seja, quando é aquela entrevista... Quando ele é exposto, portanto, e ele despe a máscara do engatatão, exato, guru, e fica-se a saber que ele é o filho do Earl Partridge, portanto, do Jason Robards, a personagem fica super carregada. Sim. Assim... Exatamente. E depois tem a quebra quando ele vai finalmente visitar o pai. E é a melhor cena do filme. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque é aquele conflito total de eu quero que este gajo morra. Sim. Mas... Não vou chorar por ele e não vou chorar por ele. Depois e depois começa a chorar copiosamente e não morras, caralho. Yeah. Yeah. É brutal. Não estás muito. Não concordas, André? Tens. O André é mais Thor Ragnarok. Isso é que é um filme. Eu estava aqui a debater comigo próprio, porque há uma questão. Então debata lá, anda lá. Debata. Eu vi este filme em 1999 no cinema. Tinhas 42 anos. Tinha 11. Estavas na pré-reforma. Tinha 11. E no mesmo ano vi também o Virgens Suicidas e o Phantom Menace. Vamos não falar sobre o fã. De repente a Sofia Coppola apareceu boa. Não é isso. É que, isto fazendo um bocadinho de transição, eu vi o Boogie Nights e vi o Magnolia. E o Magnolia vi mais do que uma vez. O Boogie Nights só vi uma vez. E são filmes que eu não me lembro. Não retiveste? Não. Eu sei que são filmes bons. E foram filmes, especialmente o Magnolia. Quando eu vi, senti alguma coisa. Mas fome. São 2 horas e meia. Mas são 3 horas mesmo. Não são filmes para mim memoráveis, no sentido em que eu lembro-me da cena da música, mas não são filmes que puxem por mim. Achas que se voltasses a ver terias outro impacto? Pelo menos com o Magnolia. Provavelmente. Acho que também eu vi o filme aos 11, depois vi o filme por volta dos 17, 18. portanto, se calhar é um tipo de filme para as idades em que eu vi os filmes que... Não fazia tanto sentido. Sim, sim, e não tinha os mesmos gostos que tenho hoje. Sim. Portanto, provavelmente se vir agora, tenho ainda uma... Ainda não sabias o que é que era a depressão? Não. Nem sei, felizmente. Ainda bem. Mas, epá, eu, por exemplo, em 2002 saiu um grande filme... Ataque dos Clones. É verdade. Em 2002 saiu um grande filme chamado Punch Drunk Love. Ah, que grande segue! Fantástico. Estás a ver? Estás a ver? Brutal. Uau. Fuck, man. Em comparação, para mim, é um filme... Já estavas na andropausa nessa altura. Já. Sim. Fala-nos do Punch Drunk Love. Pá, o Punch Drunk Love é um filme febril para mim. É um sonho febril. É uma coisa... Certo. Eu vi o filme... A minha primeira interação com o filme foi ver o filme aos pedaços. Estava a dar... Calma, não foi agora, nem foi depois. Estava a dar na televisão, vi um bocadinho do filme e fiquei... Epá, isto... Okay, um bom filme do Adam Sandler. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu estava assim, mas espera aí, o Adam Sandler está a representar. E muito bem. O que é que está a acontecer? Há aqui música e... Epá, e fiquei bem curioso. E quando fui ver o filme, eu gostei imenso. Acho que é um filme que tem uma personalidade muito própria. Lá está, é um filme bastante André em termos de... Mas eu estou a perceber que é, mas é precisamente o filme André. É um filme bastante André, em que é um filme completamente fora, tem uma história bastante aleatória, diria. Sim. O filme começa com um carro a passar e depois... Não, um carro começa com um acidente. Sim, um acidente. Depois um carro a deixar uma harmónia uma harmónia no meio da rua. Depois passa para a cena dos cupões dos pudins. Que ele está a comprar os pudins por causa de. Sim, e está a falar cupões. Com o customer service para discutir a cena das legalidades das milhas. Isto são os primeiros 20 minutos. Isto é André. Este é André. Filme é extremamente André. Ah, depois vem para mim o elemento mais delicioso do filme, que é. Ele descobre que quer. Precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, whatever. Mas ele não quer ir. Então o que é que ele decide? Ele decide ligar para uma hotline, ou seja, falar com pessoas ao telefone para fazer terapia dele. E, epá, e as cenas da rapariga a ligar para ele, a persegui-lo, são fantásticas. Sim. Voltando um bocadinho atrás, a história é sobre sobre a personagem do Adam Sandler. Do Adam Sandler, que é o Barry, que é uma pessoa que tem problemas de ansiedade bastante grandes. E é uma pessoa que tem dificuldade em interagir com outras pessoas, porque cresceu numa casa com 7 mulheres que lhe fazem praticamente bullying. Isso, é bullying, sim. E ele basicamente passa-se dos cornos e parte coisas quando elas... Ele tem outbursts. Sim. Uma das cenas cómicas do filme logo no início é que ele está a negociar com clientes. Sim. Ele tem uma firma de utensílios para a casa de banho, basicamente. Exatamente. E está a negociar com clientes e as irmãs ligam uma a uma a perguntar se ele vai a uma festa. Exatamente. Sim. Epá, e a reação dele e as respostas é hilariante. Entretanto, ele vai a uma festa com as irmãs, vai a tal festa, dá-se a tal cena em que ele parte o vidro, depois ele percebe que precisa de algum tipo de ajuda, liga para uma hotline, pronto. Tentam extorquí-lo. Entretanto, a história vai numa direção completamente diferente e a irmã tenta-lhe apresentar uma pessoa. Exatamente. Essa pessoa parece ser igualmente estranha como ele. Mas já na altura se vê que aquela pessoa percebe-o. Percebe-o, que é a parte mais engraçada. Yeah. Ele aleatoriamente vai tocando na harmónia. Sim. Vão acontecendo coisas. Depois ele apaixona-se. Vai para o Havaí a perseguir, basicamente, essa colega da irmã. Eles encontram-se, fazem a cena deles, voltam para a América e ele então leva uma grande sova de pancada dos gajos do esquema da hotline. E quando vê que ela potencialmente está em perigo, porque aquela situação começa a ficar cada vez mais descontrolada. O facto de andarem atrás dele. Ela vai para o hospital. Exatamente. E depois há uma interação hilariante que ele basicamente vai, atravessa um estado inteiro para ir dizer ao Philip Simon Hoffman que ele está apaixonado e que não há nada que ele possa fazer em relação a isso. E pode deixar em paz, senão ele parte-o todo. Todo, yeah. E basicamente... Isto é literalmente o filme. O filme é isto. É isso. O filme, como eu disse, é bastante febril. A música, para mim, é o condimento mais engraçado do filme. Sim. Porque é uma música estranha, que não tem um padrão e que vai acompanhando aquela maluquice toda. Exato. Vai representando o estado emocional também da personagem. Sim, dele. E, epá, desde o esquema com os pudins, à cena do harassment que ela faz, e depois à parte da história de amor, que é uma história engraçada. Exato. Porque, muito fundo, bem escrita. Sim, aliás, eu acho que por ser tão simples e ter tão pouco diálogo, é bastante bonita. Sim. Porque vale pela representação. Porque os olhares da Emily Watson... Emily Watson, sim. Conta tudo o que tu precisas saber. Verdade. Não e ele está... Não é só a melhor performance dele, é uma performance genial do Adam Sandler. Para, para mim é o melhor filme dele. Não, hoje, não há hoje. É extremamente surpreendente. Como não, é... havia de ser o... Stopwatch. Ou... Stopwatch. Click. Mas só para dizer uma coisa, vocês estavam a falar de riscos. Para mim, e não sendo um fã tão grande como vocês são do Paul Thomas Anderson, para mim este foi o maior risco que ele tomou. Mas foi premeditado. Ele disse quando acabou Magnolia, eu literalmente quero fazer um filme com Adam Sandler. Eu vou fazer um filme com Adam Sandler. Ele queria pegar no gajo porque ele sabia que havia ali qualquer coisa. Mas de relembrar que isto é na altura da carreira do Adam Sandler em que ele faz todas aquelas comédias terríveis. Exatamente. E para mim este é o maior risco, porque ele tenta fazer um filme que é uma espécie de... Não é art piece. Art House. Art House. Sim. É um bocado art house. Com um gajo que está só a fazer filmes de merda na altura. E depois continuou a fazer filmes de merda. Sim, com pequenas exceções, mas sim. E para mim é um risco que valeu a pena. O cast é minimalista, aliás, o filme. É, 3 ou 4 personagens. O Adam Sandler está muito bem, Emily Watson acho que faz um papel bastante bom. Ela não sabe estar mal, acho. É verdade, fantástico. Sim, eu também acho que sim. Eu adorei o Philip Seymour Hoffman. Parece pouco, mas é fantástico também. Não, porque ele não aparece muito, mas quando ele aparece é bué Philip Seymour Hoffman. Sim. Isso é bom. Aparece a filha do Jack Bauer no filme. Pois é, exatamente. Que é a irmã, uma das irmãs dele. Ok. Mas é isto. O Luis Guzmán, a fazer do Luis Guzmán. Sim, mais uma vez. Yeah. E eu gostei muito do filme. Muito giro, é um filme que destoa completamente, tanto do antes deste e do como do a seguir. É a única comédia na filmografia dele. Se bem que isto é uma comédia drama, mas sim, é comédia também. É uma comédia, não quer dizer negra, mas... Mas é, um bocadinho, mas sim. Mas é um bocado disso. Sim, é um bocado. Pronto. Eu gosto muito deste filme. Quando a gente estávamos a escolher os filmes, eu queria, por acaso, eu gostava que tu apanhasses este, o Punch Drunk Love, porque é mesmo um filme para ti. Sim, não. O filme é mesmo um filme a André. Estás a dizer que nós escolhemos os filmes? Não, não, isto foi no random. Vocês visionaram o Punch Drunk Love? Conhecem o Punch Drunk Love? Apreciam o Punch Drunk Love? Vá, apreciam. O embriagado de amor, em português. Não adoro, digamos assim. É? Pá, eu gosto mais... Eu percebo tudo o que o André disse e é tudo válido e verdade, e eu gosto da parte de ele ter conseguido pegar no Adam Sandler e fazer ali uma coisa diferente, o filme não ser uma comédia parva, o filme ser um filme muito interessante, ainda assim ter piada e ser uma boa história, mas é inevitável comparar com os outros trabalhos e, portanto... A nível de realização, de edição, dos próprios personagens, de todo o subtexto, acho que está muito longe do Magnolia, do Boogie Nights, do Blue Blood, do Mestre, até do Phantom Thread, portanto, mas é um filme completamente diferente e eu acho que isso bem, ou seja, ele decidiu, ok, não, agora vou pegar o Adam Sandler, vou fazer uma coisa mais comédia romântica. Yeah. O pessoal até pode olhar e pensa, uma comédia, isto é uma comédia romântica, e depois vão ver, ok, isto foi bom. Sim. Ou seja, para o estilo de filme de comédia romântica, é muito bom. Epá, agora é inevitável eu comparar com os outros, né? Quando estamos aqui a fazer uma retrospectiva da carreira dele. Mas lá está. Por exemplo, acho que é um filme que se vê melhor e que mais facilmente vejo melhor do que, por exemplo, o Hard Eight. Porque sim, este vejo mais facilmente, se vier a dar na televisão, mais sim. facilmente fico colado a este. Mas, epá, não consigo ter aquela... acabar o filme e ficar arrebentado como fico quando vejo os outros que disse. Mas pronto, é porque o próprio filme é assim, não é? Eu concordo, eu gosto muito, mas eu acho que o filme perde-se no meio daquilo que são os grandes clássicos dele. Sim. O filme parece que está ali no meio e ninguém sabe bem onde o colocar. Tu disseste porque é tal história, ele tem poucos filmes até agora, né? Tem 8 filmes, pronto. Mas está tudo ali. E como é tudo tão cá para cima, este, não sendo mau de longe, como não tem toda aquela embalagem dos outros, acaba por não se destacar e acho que também passou-se um bocadinho ao lado no radar e hoje, se calhar, já não é tão... Lá está, se falarem no Paulo Thomas Anderson, há muita gente que pergunta quem. E quem diz algum filme dele, vai dizer o There Will Be Blood ou o Magnolia, provavelmente. Sim. Só muito rapidamente, só queria dizer uma coisa. É assim... Vocês utilizaram a palavra clássico e eu acho que, para mim, esse é o meu maior desafio com o PTA, é mesmo esse. É que este filme é tão diferente de tudo o que ele faz, que para mim aquela forma dele é engraçada, mas... Mas ele não tem forma. Não, o que eu quero dizer é... Sim, mas obtece a um certo template, entre aspas, de... Quando falamos de clássicos, associamos a um tipo de cinema muito específico. E para mim, o facto de isto ser memorável... Sim. Percebes? Para mim, dá logo uma outra dimensão. Percebes? Para mim, é uma coisa que eu valorizo sempre muito mais. Quando tu tens um estilo mais sério ou que vais misturando e de repente tens uma coisa destas, que é um risco de todo tamanho. Sim, é verdade. E é um outlier, basicamente. E acho que um realizador como ele fazer isto... Epá, eu gosto quando as pessoas correm riscos. Sim. E, epá, este filme, eu lembro-me do filme. E daqui a 5 anos vou-me lembrar. Mas de Magnolia não te lembras? Não. Ok. Está bem, André? Não, tudo bem. Mas, epá, também, já disse, vi o filme novo. Só para dizer uma ceninha. No filme, acontece uma coisa que eu já mencionei no início, que eu adoro. Que é, epá, estão coisas a acontecer atrás. Tu lembras-te disto? Sim. No início vês o caminhão lá ao fundo, o caminhão está a andar e de repente o caminhão passa e começa a atropelar e depois tu vês os gumes lá ao fundo a vir. Sim. Eu gosto, epá, isso para mim, em termos de criatividade, em termos de originalidade, eu valorizo muito isso quando estou a ver um filme. Epá, e faz-me gostar do filme. É. Mais, pronto, desculpem. Era isto. E agora vamos partir a casa toda. Bum bomba. Bum bomba. Bum. Vamos partir a casa toda. Vamos mesmo. Vamos mesmo. Agora é que assim haverá sangue. Ah! Foi para a bola desta semana. Drop down the wire. Ok, então pronto. O There Will Be Blood, uhum, é um filme de 2007 e é um filme muito interessante. Possivelmente será o filme mais aclamado da carreira do Paul Thomas Anderson. É um filme situado... Mas ele não é. Só se for dizer ele de luz. Porque ele, infelizmente, não ganhou nada, mas devia ter ganho. É um filme situado no final do século XIX. Grande século. Mais concretamente em 1898. Belo ano. Onde estavas tu em 1898? 16 anos. Eu estava no Damas. O que é que tu tens com o Damas? Sei lá. Bom, vamos lá fazer isto a sério agora. Vamos lá. Portanto, o filme é situado em 1898. Sim. Onde o Daniel Day-Lewis, sim, que faz de Daniel Plainview, Plainview. É um mineiro de prata. Sim, exatamente. E aquilo, pá, acaba por lhe correr mal porque ele, quando está a dinamitar uma parte da mina, cai, esbardalha-se todo, parte uma perna e depois tem de sair da mina. Tem de escalar a mina, ou seja, e, sozinho, e depois fica ali a falecer. Só que não falece, spoilers. Ele entrega aquele bocadinho de prata que conseguiu arranjar. Diz onde é que há mais. Deram-lhe um certificado e ele pôs a andar dali para fora. Porquê? Porque em 1902 descobre que há petróleo, que é uma coisa que os Estados Unidos gostam imenso. Imenso. Ainda hoje, atual. Ainda hoje, sim. Diz que sim. Sim. E o que é que ele faz? Ele dedica-se à extração de petróleo. Há uma coisa que eu não disse. Então. Raios. Então, João. E coriscos. Ora que chatice. É que os primeiros 14 minutos deste filme são em profundo silêncio. O máximo que ouves ele a queixar-se quando cai e parte a perna. Também, quem nunca? Sim. Enquanto que o início do Magnólia é um turbilhão de palavras nos primeiros minutos. Yeah. Portanto, várias histórias acontecem ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Yeah. Um beijo para o Guinness. E tens o narrador a debitar no início do filme tudo e mais alguma coisa. Como se fosse um relato mesmo. Sim, yeah. E tu ficas completamente perdido. Exato. Ao início. Exato. Aqui é ao contrário. Aqui é silêncio e música fixe. Sim. Do gajo dos Radiohead. É a primeira colaboração entre o PTA e o Johnny Greenwood. Sim. Exatamente. Portanto, ele dedica-se ao petróleo, adota o filho de um colega dele que acaba por morrer. Sim. O colega. O colega, sim. Adota o filho. Não contrata por filhos. Não contrata como filho. Como não? Ele apresenta-o como filho. Como filho. Diretamente. Sim, sim. Não trata por filho. É HW. É HW, sempre. Sim. E começa a fazer algum dinheiro com a extração de petróleo. Exato. Uns anos mais tarde é abordado por um rapaz que é o Daniel. Não, que é o Daniel, exatamente, não, é verdade. Não, desculpa, é não, não, Paul. Paul. Não, Daniel é ele, porra, é o Paul Sunday. Paul Sunday. Que lhe diz que na aldeia dele há petróleo como ao caralho. Acho que é essa a expressão que há eu mesmo uso. Muito petróleo. Há mesmo petróleo imenso, imenso, imenso, imenso, caralho, imenso. E ele, ah é? Ele, ah é? Então vou lá meter aqui a minha broca. Exatamente. E se estiveres a mentir, ai, não levas é só o dinheiro que eu... Mas, e isto é um detalhe importante, ele paga-lhe. Ele paga-lhe, sim. Mas fica a ameaça de... Sim, sim. Se for mentira, não é só o dinheiro que eu vou levar. Exatamente. De facto, há bué de petróleo lá. Ele começa a extração e conhece uma certa personagem chamada Eli Sunday, que por acaso é interpretado pelo mesmo ator que o Paul Sunday, que é o... Paul Dano. Exatamente, obrigado. Que ele ao início fica assim um bocado... Zarolho. Sim. Pronto. Só que o Eli é um reverendo, um pastor... Sim. Da comunidade religiosa local... É a terceira revelação, né? Third Revelation. Deve ser, yeah. Não sei, filho. Achas que eu presto atenção à religião? É que ele diz isso quase praticamente cada vez que aparece a fazer aqueles sermões, né? Sim. Sim, exatamente. Há ali uma negociação relativamente àquilo que o Eli deve receber para a comunidade com a instalação do Daniel na aldeia. Sim. Em que ele promete que vai revitalizar a comunidade. Sim, mas que o Eli pede uma exorbitância. Exatamente. $10,000 na altura, quando o Daniel queria no máximo dar 5 mil. 5 mil, sim. Uma coisa assim. Exatamente. Nem parece que tenho isto à frente. Hein? Entretanto, a coisa começa a correr mal. Há um poço que pega fogo. Exatamente. O HW é apanhado ali na explosão. Fica surdo, o Daniel caga no puto, mete-o no comboio e manda-o para uma escola. Boarding school mesmo. Em San Francisco, se não me engano. San Francisco, exatamente. Para poder continuar sem empecilhos. Exato. É a palavra certa, sim. Pronto. E consegue. Tem o Right Hand Man, que é o Kieran Hines. Que é o Kieran Hines, exatamente. Yeah. Nosso ator muito querido. Júlio César. Júlio César. Yeah. Aberforth Dumbledore. E Aberforth Dumbledore, yeah. E infelizmente, Mans Raider. Foda-se. E o padre do Windbrush. E o padre do Windbrush, pois é. E o gajo também entra no Munique, não interessa. Grande filme. Não gosto. Pois o quê? Já me quebraste o resto. Não dês mais spoilers. Agora também. Não dou mais spoilers. Não digas... Porque o filme é gira à volta da relação entre o Daniel e o início vai revitalizar aquela comunidade toda e a dinâmica entre ele e o Eli. Porque que parece um antagonista, e no fundo até é, né? se o outro for o herói. Exatamente. Exato. Yeah. Ou ao contrário. Ou ao contrário, sim. Ou são ambos a mesma coisa. Porque ambos querem utilizar tudo o que puderem para atingir os seus próprios objetivos. O Eli é a construção da igreja e a sua imagem enquanto reverendo. Sim. E o Daniel é ser o maior magnata de petróleo. Exatamente. Do mundo. Ou pelo menos da América. Tanto que consegue. E consegue. Consegue, faz um acordo brutal com a Union. Union Oil. Union Oil. Era mais difícil do que parecia. E fica ultramilionário. Ultramilionário, ultra-alcoólico. Entretanto, o puto regressa. Sim. Cresce. Quer casar com a rapariga que é a irmã do Eli. Sim, Eugenia. E quer separar-se do pai a nível de negócio, quer ir para o México e começar o próprio negócio de extração de petróleo. Exato. E a coisa corre bem da mal, porque o Daniel diz-lhe, mas tu não és meu filho. E a grande frase, you're a bastard from a basket. Exatamente. És um bastardo de um cesto. Mas completamente fora de si. Sim, sim. O filho acaba por o abandonar, evidentemente, e ele fica sozinho e alcoólico numa mansão enorme. Tem uma pista de bowling por sim, fim. Sim, exatamente. Quem nunca? Também queria, não é? E é visitado. Por uma grande personagem. Pelo Eli. Exatamente. Naquela que é a sequência mais incompreendida do filme. Mais uma vez, tal como a cena da Amy Mann, do Magnolia, toda a gente... porque a cena tem um momento de meme, em que se tornou um meme, que é o I drink your milkshake. Sim. Essa frase depois ficou veio para fora do filme. Sim, aliás, é a Kelly's depois fez uma música sobre precisamente, isso. Precisamente. Exatamente. Bem inspirado no There Will Be Blood. Exatamente. E não pagou. Salvo erro, não pagou o direito de autor. É o outro filme. Este então é daqueles... Acabas de ver o não filme... Não vamos dizer o que é que se passa a seguir, pois não. Queres dizer? Já agora. Em que o Eli, coitado, além de ser obrigado a renunciar à sua religião e admitir que é um hipócrita, depois o Daniel procede a espancá-lo com uma bola de bowling. Não, não é com a bola, é com um pino. Um pino de bola. É com o pino, sim, yeah. Desculpa. Até ele ficar com a cabeça em papa. Sim. I'm finished. E diz, I'm finished. E acaba o filme assim. Pronto, estávamos a falar sobre o que é que seria, ou não, porque isto é tudo subjetivo, o melhor filme do Paul Thomas Anderson. Para mim, é o There Will Be Blood ainda, porque este filme é mesmo... Se há filme dele que mais tarde, daqui a 20 ou 30 anos, a malta vai olhar para trás e vai dizer... Ei, porque o filme já parece um clássico mesmo quando tu estás a ver. Parecem-me aqueles filmes da história do cinema que ficam ali como referência. O filme é em todos os aspectos, a realização... Tudo corre bem ali, tudo, né? Tudo. E nem é só... O Daniel Day-Lewis é, obviamente, um gênio. Sim. Mas não é só ele. Não é só ele. A realização deste filme é soberba. A fotografia é o ambiente, era aquilo que eu iria dizer. Os primeiros 15 minutos que não há diálogo, ainda por cima hoje em dia, em que tu estás habituado a ver filmes, que aquilo é sim. Uma correria. Sim. Pá, tu estás completamente agarrado àquilo. Tipo, o que é que está a acontecer? Tudo aquilo é lento, né? A sequência da queda, a subir, a tentar, depois cai. E arrastar-se para o chão. Aquilo tinha tudo para ser uma seca. Exato. Mas como está tão bem filmado, também está bem interpretado. A banda sonora, o cenário, o ambiente, as cores, aquilo tudo funciona bem. Pá, agarra-te completamente. Sim. E fala-se dessa cena, fala-se, obviamente, de quando o HW fica surdo, uhum. Que é a sequência toda dele a correr com o miúdo ao colo, sim. Com a banda sonora e aquilo explodir lá atrás. Sim. Pá, tudo isso parece daquelas sequências que mais tarde são usadas, sim. Para estudar certos elementos cinematográficos nos filmes. Parece um filme mesmo feito para ser um clássico. E não encontro nada neste filme que seja minimamente ao lado. Nem a relação, faltaste referir aquela relação, a relação dele com a figura que parece ser o irmão dele, perdido. Ah, é verdade. O Henry, sim. Mas que depois percebe-se que sim, não mas é. Aquilo é um red herring. Aquilo é um red herring, sim. Aquilo é quase para tentar dar alguma humanidade, porque assim, vamos ser honestos: o Daniel Plainview, a personagem, ele não é bom. Ele não é bom nem para o filho, ele não é bom para ninguém. Aliás, é curioso que tu, eu senti pelo menos mais, muito mais humanidade quando ele vai a correr para ir buscar o puto. Sim. E depois a voltar, portanto, essa cena toda, do que em qualquer outra cena com o Henry. Verdade. Mas mesmo nessa cena em que ele tem humanidade, repara que ele depois deixa o miúdo e vai tratar do puto. Vai tratar, sim, e logo a seguir caga no puto, mete-o no comboio, base do comboio e o puto que se lixe. Há muitos teses e essas merdas a falar sobre se a dada altura se havia mesmo amor de pai e filho entre o Daniel uhum. e o HW, porque não. É difícil especificar. Eu diria que não. Eu diria que não há abertamente. Eu diria que o Daniel gosta do filho. Ele simplesmente gosta mais de outras coisas. Ele sim. gosta mais do dinheiro e de ser poderoso e de ter esse poder. Mais do que do filho. Agora, pode gostar do filho curiosamente, também. Curiosamente, eu nunca, ao longo do filme não senti que ele gostasse do filho. Ele via o filho como um utensílio sim. fixe para o negócio para dele. Negócio. Porque era o filho normalmente que quebrava o gelo. Concordo, mas era há ali momentos, há pequenos momentos que justificam a dúvida se ele gostava ou não do filho. Talvez. Até mesmo aquele flashback muito curto dele, o filho a tentar brincar com ele e com sim. o chapéu e não sei o quê, e ele está a sorrir, que é uma coisa que ele raramente faz no filme todo. Sim, ele normalmente diz é sarcasmo. Sim, ele normalmente, ele abertamente diz que odeia a humanidade, que ele só quer ganhar. Ele próprio diz que é aquela frase muito famosa, eu não quero que ninguém seja bem sucedido. Uhum. Pronto, é só ele. Mas há ali pequenos momentos em que há algum tipo de humanidade. Agora é tudo, é engolido pelo que é os objetivos dele. Tentam colar este filme ao início do capitalismo e blá blá. E o filme tem essas, pode ter essa, essa leitura. Sim, sim. Mas aqui é mais ele é um self-made man. Ele é o primeiro, né? Ele é um gajo que literalmente arrastou-se não sei quantos quilómetros de costas, sim. por isso é que está todo, ele depois anda o filme todo curvado, sim. para conseguir chegar à aldeia, para conseguir safar-se lá com a prata, é um gajo que fez tudo sozinho. Yeah. E então acha-se legitimado para ser Deus. Sim. É difícil, é um filme, não é difícil de ler este filme. É um filme que tu acabas de ver o filme que está... Tu percebeste tudo, não, sim, sim. não ficaste ali... Não ficaste ali... A narrativa é super simples. Exatamente. Aquilo que completa e que torna aqui um filme do caralho... Sim, são os temas. É tudo. Sim. É tudo o que está à volta da narrativa. Portanto, tudo aquilo que constrói o filme em si. Exatamente. E nada falha. E nada falha. É. Na narrativa também nada falha, também não há muito para onde falhar, sim. porque não. é por ser tão simples. Sim. Achaste secante? Ou melhor, apesar de teres gostado, achaste que o filme arrastou-se em alguns momentos ou achas que... Sim. Quando, sim. por exemplo? Tens alguma ideia? Não. Adormeci. Adormeci, quando, de certeza. Não, estou a brincar, não adormeci nada. Não, mas achei que o pacing, eu sei que é propositado, sim. mas achei o pacing às vezes um bocadinho lento demais. Não na cena inicial, uhum. que aí foi exatamente onde errou. Okay. Mas alguns lá para o meio, por exemplo, Red Herring, ok, tinha de lá estar, provavelmente, sim. mas... podia ser resolvido mais rapidamente. É. Ok. Sim. Não sei. A personagem do Henry é estranho, não é? Parece que podia-se perfeitamente tirar ali a personagem dele e o filme funcionava não, na mesma. Não. Sim, funcionava, claro. Lá está. Se calhar eu não sentia tanta humanidade do Daniel. Sim. Mas acho que não é descabido estar lá a personagem de todo. Sim. E o filme funcionava sem a personagem, claro. Sim. Ah, está, era menos um empecilho. Mais menos, sim. Que ele depois prontamente também elimina. Depois, após confissão. mas assim, se calhar a única crítica que eu faço talvez seja o pacing em alguns momentos. Sim, talvez. Lá está, porque o filme é muito dele. O filme, lá está, ao contrário, por isso é que estamos a falar que ele não tem uma estrutura, o PTA, porque ao contrário do Magnolia e do Punch Drunk Love, do Magnolia e do Boogie Nights, este é um filme de uma personagem. Yeah. Voltou a reduzir o espectro para a viagem de uma personagem. Também sim. tem o filho e também tem o... Mas está bem, mas é ele. Mas é ele. Filho, o Eli. Exato, mais nada. Mais nada, sim. Pois há ali pequenas sim, coisinhas. Extras, praticamente. Mas é um filme exclusivamente carregado por uma personagem. E por isso tal como o Punch Drunk Love também. Sim, e mesmo o Hard Eight. E mesmo o Hard Eight, exato. Pá, a gente podia estar... facilmente demora a falar sobre o There Will Be Blood. Porque, ai, podias? Sim, o filme tem... Mano, só a dizer bem do Daniel Day-Lewis. Ele nesta cena está muito bem. E nesta cena está muito bem. Eu ao ouvir-vos a falar, Acho que vou ter que rever os filmes dele. Não, vi, não leste nada disto no Derby Blood? Epá, tenho que rever os filmes. Eu não consigo partilhar do vosso entusiasmo. Não é ser hater, é simplesmente... Falta, para mim falta qualquer coisa. Não sei. Ver com outro, tens que ver, lá está, é ver com outros olhos agora, porque o Paul Thomas Anderson tem filmes que tu viste o Magnolia com 11 anos? Sim, não dá, não, meu. Não dá, não, mas vi mais tarde depois. Está bem, mas mesmo com 17, não dá. Sim, sim, são filmes. Mas o There Will Be Blood já vi com alguma idade, 2007. Sim, eu devo ter visto para em 2009 e já tinha idade para ter juízo e não. E não tive. Epá, tenho que rever os filmes dele, honestamente, para ser totalmente franco com vocês. Mais alguma coisa sobre do Daryl Burbrun? Filme do caralho. É pronto. Do caralho. Filha da puta. Bom, 5 anos depois do There Will Be Blood, o There Will Be Blood teve prémios e teve muita coisa a acontecer teve à volta. Muita crítica ao acclaim. Ele faz mais um... Eu queria só... Sim. Dizer aqui uma coisa, nenhum dos filmes dele é propriamente um box office. É verdade, sim. Se calhar, não sei qual é que foi o que fez mais dinheiro, eu suponho que tenha sido o Daryl Bibler. É capaz de ser. Foi. Capaz de ser. Quem é que aposta quanto dinheiro é que fez o filme? 172 milhões. Foste bem específico. 140. Na casa dos 100, pá, 120 milhões. Está bem, 76. 76? Não, mas espera aí, worldwide? E custou 25, sim. Epá, man, estou a ver na Wikipédia. Okay. Custou quanto? Estadunidense. Custou quanto? Sim, sim, é aquele também. Os filmes dele. 25. Pronto. Não, também não são muito caros. Sim, sim. À escala. Está bem, mas é um filme do caralho. Atirem Oscars a esta merda. Atirem Oscars. 5 anos depois do There Will Be Blood, ele faz mais um switcheroo nesta brincadeira toda. E vem o filme mais. Sem qualquer dúvida nenhuma, o filme mais controverso da carreira dele, o The Master. Uhum. O The Master é um filme extremamente difícil. Eu diria que está quase ao mesmo nível do There Will Be Blood e do Magnolia, do There Will Be Blood e do Boogie Nights, mas só consegui perceber o filme depois de ter visto mais vezes. Eu diria também conseguir gostar. E consegui gostar, não é? De todo, de todo. E tu é vez, muito lento. Chegas ao final do filme e pensas que não aconteceu rigorosamente nada, estamos igual ao início, o que é que raio. Agora... vou ter dificuldade em falar sobre este filme porque não é... É difícil de explicar a história. Ou melhor, a história até é simples. Eu vou dizer mais ou menos, lendo e depois vou explicar. O filme é sobre Freddy Quell, que é um veterano da Segunda Guerra Mundial, que regressa à sociedade, com vários problemas a nível psicológico, distúrbios, PTSD, alcoolismo... Ele está completamente alienado da sociedade. Sim, é um completo... está completamente fora. Conhece a personagem de Lancaster Dodd, interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, que é um líder de um movimento religioso conhecido como A Causa, The Cause, que vê algo nesta personagem do Joaquin Phoenix, o Freddy Quell, e aceitam nesse movimento para o tentar curar. O Freddy começa também a desenvolver afeto pelo personagem do Lancaster Dodd e pelo próprio movimento em si, a causa. Começa a viajar com o Dodd, a família e todos os seus seguidores ao longo da East Coast, da West Coast, desculpem, e para divulgar os ensinamentos desta causa, ao mesmo tempo que ele é tratado por ela. Ora, isto parece, eu diria que é uma sinopse interessante, mas eu posso reduzir isto noutra frase, que é, o filme é essencialmente... sobre a Scientology. É isto. O filme é sobre a personagem do Lancaster Dodd, que é uma espécie de Ron Hubbard, o criador da... o fundador da Scientology. Ora, pronto. Porquê é que este filme é interessante? Por vários motivos. Primeiro porque é mais um... É o gajo a dar mais uma chapada na indústria. There Will Be Blood. É espetacular, não é? Agora vou fazer um filme... Agora vou gozar com a Scientology. Gozar, entre aspas. Mas vou tentar compreender a Scientology. O filme é suportado por duas das melhores performances sempre. Uhum. Fora de qualquer brincadeira, o Joaquin Phoenix neste filme é o Joaquin Phoenix. Portanto, é genial. Mas ele o facto deste ator não ter ganho um Oscar com este filme... Já ganhou algum? Não. Não. Vai ganhar agora. Provavelmente vai ganhar agora. Provavelmente vai ganhar agora. Mas não há palavras para ele não ter ganho para isto. E o próprio Philip Seymour Hoffman, que é um ator, que é um ator fabuloso, que ganhou um Oscar pelo Truman Capote, tinha que ganhar por este filme também. As duas performances centrais são nucleares, mas também a Amy Adams, muito bem neste filme. E o filme é, além de ser uma desconstrução daquilo que é a Scientology ou daquilo que são este tipo de movimentos religiosos que atentam e dizem que conseguem curar doenças, que conseguem curar a leucemia, que conseguem tratar doenças do foro psicológico, doenças bastante... A questão é, tu agora podes olhar para este filme e dizer, ok, então é um vendedor de óleo de cobra, é alguém que não é não é um cientista, não é alguém dentro da área, não é alguém que verdadeiramente tem legitimidade para tentar estas coisas, e está só a tentar vender uma... É uma falsidade, tal como a Scientology, né? Está a vender aliens e essas merdas e vamos todos gozar com isto. Qual é o problema desta questão e o que o filme traz? É que os tratamentos que o Lancaster Dodd, que o Philip Seymour Hoffman impõe ao Joaquin Phoenix, resultam. E agora a questão é, isto não é ciência, isto não é medicina, isto não é de todo um tratamento digno para que as pessoas possam se libertar deste tipo de problemas, mas eles resultam na personagem dele e de facto fazem progressos na psico-humana dele, que ele não teve nunca ao longo da vida. Isto legitima aquela forma? Não. Mas ajuda a perceber que nós não sabemos tudo e que não está tudo fechado. Ele é um charlatão, o Lancaster Dodd? Provavelmente. Mas ele acredita piamente naquilo que está a fazer, no movimento, naquilo que está a criar. Tem os seus seguidores, tem as pessoas que acreditam também cegamente nele. Bom, se ele acredita, então não é um charlatão. Não é charlatão, mas exatamente, ele acredita... Ele é uma fraude. Ele é uma fraude, sim. Mas o filme, mais do que sobre isso, o filme chama-se The Master. E a The Master porquê? Porque é a frase do filme que é... Numa altura em que eles, a personagem do Joaquin Phoenix e do Philip Seymour Hoffman se separam, vai cada um à sua vida, o Philip Seymour Hoffman dá-lhe assim um ensinamento que é... se te conseguires libertar do teu mestre, avisa-me, porque serás o primeiro ser humano da história a conseguir fazer isso. A lógica é, todos nós temos um mestre, todos nós temos uma figura que manda mais em nós do que nós queremos. No caso do Lancaster Dodd, que parece a grande figura, que é o mestre literalmente do Joaquin Phoenix, o mestre do Lancaster Dodd é Amy Adams, a personagem da Amy Adams. Ou seja, há sempre uma figura que está por trás a manobrar tudo o que está a acontecer. Agora, é um filme extremamente denso, a narrativa não é nada fácil de acompanhar, mas... É denso porque cada imagem tem muita coisa a acontecer. sim, Rick Berman, exatamente. Precisamente, há muita coisa a acontecer em cada frame. Não, é denso porque... é mais uma pisada a Star Wars. Sim. É denso porque... os temas que não são fáceis de abordar em filme não são catchy, não é uma coisa que te diga, depois tem aquela sequência bem da vista. Não, não dá para isolar momentos do filme, é um filme que tem que ser tomado como um todo de seguida. E é um filme sobre aquelas duas personagens, mais nada. Tem muita coisa ali à volta, mas é sobre aquelas duas personagens. Aconselho a verem e depois a verem outra vez, porque a primeira vez que verem um filme não vão gostar nada. Eu não gostei muito do filme quando vi, porque pá, não percebi, ok, realização soberba. Fotografia outra vez a outro nível, a banda sonora muito boa também outra vez do Johnny Greenwood, e eles os dois estão fantásticos, mas pronto, ok, é um excelente filme do Paul Thomas Anderson, mais um. Não, este filme tem potencial para ser mais um dos clássicos dele, eu acho que já é, e é daqueles filmes que permeia cada vez que se volta a ver. Se o tema interessar, se este tema dos cultos e da PTSD, o stress pós-traumático e dos problemas psicológicos pesados que a personagem dele tem, que são tratados de uma forma muito interessante. Só um exemplo. Um dos tratamentos base desta causa é literalmente um tratamento que acontece na Scientology, que é muito simples. É a personagem do Philip Seymour Hoffman faz perguntas à personagem do Joaquin Phoenix. Mas, de uma seguinte maneira, são perguntas sobre a vida pessoal dele. Tipo, tens irmãos? Que idade morreu a tua mãe? Quantos filhos é que tens? Perguntas assim. E são improvisadas no momento. E ele vai pedindo ao Joaquin Phoenix para responder logo. E mais tarde pede-lhe para ele responder sem pestanejar. E se cada vez que ele pestanejar é uma infração, ele volta a repetir as perguntas desde o início. Condicionar. Porquê? Porque chega uma altura em que a personagem desaparece, em que ele deixa de dizer aquilo que ele já sabe que vai dizer e começa a dizer realmente a verdade. E começa-se a chegar a algum ponto do trauma que aquela personagem tem. E ele vai ficando cada vez mais vermelho, né? Ele não consegue, ele não pode pestanejar. Mas isto chega a algum lado. E naquela personagem chega mesmo à solução, né? Entre aspas, mas consegue chegar lá. Pá, não é fácil, mas não sei se... Nenhum de vocês viu o The Master? Não, eu vi. Viste? Vi. Gostaste? Gostei. Pronto. Não, eu queria dizer duas coisas. Aliás, três. Primeiro, este é o filme favorito do Paul Thomas Anderson. Yeah. E queria também deixar a lista de alguns nomeados para os Oscars desse ano, e do qual este filme não constou. Sim, sim. Como melhor filme. Vou dizer apenas três nomes de filmes que estão claramente na história do cinema. E 2012. Que... em 2012. Os 13, portanto. Sim, exato. Portanto, Argo. Sim. É um filme fixe. Sim. Os Miseráveis, também. Os Miseráveis. E Guia para um Final Feliz. Ai, qual é esse filme? É um filme com o Bradley Cooper, muito bom. Yeah. Eu odeio esse filme. Portanto, é o Silver Linings Playbook, né? Yeah. Sim, eu odeio esse filme. Já sei. Três filmes com uma grande profundidade psicológica, que abordam uma série de temas relevantes, com interpretações de luxo. O Argo é um filme... O Argo é um filme de sábado à tarde. Sim. É pá, não é bem, mas está bom, vá, continua. Sim, é o melhor desses três. Mas ainda assim, ao lado do mestre... Ao lado do mestre. Ah, sim. É para comprar na Repsol, lá está. Sim, é para estar na Repsol. É que nem é para os corridos, é para estar na Repsol. Repsol da guarda. Mas lá está... Sobre o mestre, epá, foi basicamente o que o Diogo disse, é muito complexo. Complexo, não pela ação que está a acontecer, mas por todas as mensagens subliminares que lá estão, por tudo aquilo lá está, que parece que o filme não tem um princípio, um meio fim, não tem propriamente uma história. Qual é? Resume em duas linhas. Se resumir isto em duas linhas, parece ser uma seca. Exato. Mas não, aquilo tem. Lá está, por isso é que eu acho que também é o filme preferido dele, mais pessoal dele, que se calhar tem muito dele ali dentro. Eu acho que mais uma vez ele reinventou-se, não tem nada a ver com o Daredevil, não tem nada a ver com o Magnolia, não tem a própria forma de filmar é diferente, o pacing é diferente, mudou imenso, pá, muito bom, muito bom e acima de tudo, do caralho. Sim, eu acho que é uma constante na carreira dele. Consegue. Bom, e agora temos aqui um problema, né? É que a seguir ao The Master, dois anos depois, ele lança... Inventou outra vez. O quê? Inventou outra vez. Inventou outra vez, sim. Ele lança um filme que, pá, vamos... Ok. O Hard Eight, se for o pior filme dele, o Hard Eight, este é o segundo pior filme dele. A meu ver, eu já sei que o Gonçalo não concorda, mas pronto, já vamos ver isso. Chama-se Inherent Vice. Ganda filme. O Inherent Vice tem um problema. És tu, caralho. Só sou eu, se calhar. O grande problema... O problema do Inherent Vice é que não se percebe nada. Pronto, o filme... Burro. É mais um filme... olha, estávamos a falar sobre... Ele tinha uma comédia, que é o Punch Drunk Love, né? Mas na verdade tem duas. O Inherent Vice também é meio comédia também. É um cop comedy. O Punch Drunk Love tem como objetivo ser comédia. Isto é mais um WTF movie. É um WTF movie, sim. Eu tenho tanta pena de não ter visto isso. Mas também ias gostar. Também ias gostar. Também é mais, este é um filme da André. É um bocado. É uma adaptação da obra do Thomas escritor Pynchon. Thomas Pynchon, exatamente. Inherent Vice, vício inerente. Não, em português, vício intrínseco. Vício intrínseco. Acho que é assim. Verdade. A sinopse é apenas isto. O detetive privado Larry Sportello, interpretado pelo Joaquin Phoenix. Anos 70, né? 70. Anos 70, sim. Investiga o desaparecimento da sua ex-namorada e do namorado dela em Los Angeles. Sexto. É curiosamente a sinopse mais fácil de fazer do filme que não se percebe nada. O filme, na verdade, é sobre isto, mas também é sobre o último hippie. Sim. Numa altura em que já não. Os hippies já são. Não só não há, como já estão a ser gozados por ainda existirem. E ele é o último hippie. O filme tem personagens. Aliás, o filme é sobre isso, porque esta história é muito simples. Eu acho que o filme, agora lembra-me disso, tem um toque de Big Lebowski. Tem um toque de... É verdade, mas eu acho que ainda resulta melhor no Big Lebowski sim, do que aqui. Não tem nada a ver. O filme tem o Josh Brolin a fazer um papel extraordinário. Esse sim, o grande highlight deste filme. Yeah. Ele faz de personagem, chama-se Bigfoot, que é um polícia, e é aquele polícia tipo formatado. É o gajo com o corte de cabelo à polícia, com o fato e gravata, é aquele polícia que takes shit from no one, é um gajo sério, não sei o quê. Só que não. Ele aparece com uma peruca afro a fazer um anúncio de televisão para vender imobiliário na... Eu tenho que ver tanto esse filme. É tudo o que eu posso dizer. É uma espécie de blackface, que é o que ele está a fazer nesse clipe. Ele é... A mulher manda nele de uma forma quase violenta, a roçar a violência mesmo, a sério. É um personagem que telefona de propósito à personagem do Joaquin Phoenix apenas para lhe dizer que a namorada dele desapareceu, mas demora tipo um quarto de hora ao telefone para lhe dizer isso e está verdadeiramente a gozar com ele a dizer: não, tu não sabes o que aconteceu. E ele: não, mas o que aconteceu? A tua namorada. E ele fica: então, mas. Não, mas ela desapareceu. Aconteceu aqui uma coisa. A cena mesmo é, a cena está para 15 minutos a gozar com ele ao telefone com isto, mas num tom sério, e tu estás a olhar para aquilo, mas o que é que eu estou a ver? Isto é alguma trip de ácidos ou qualquer coisa? O filme parece uma trip de ácidos, okay. Provavelmente é, porque o próprio escritor, acho que o Thomas Pynchon, escreve livros deste género. Uhum. O livro é descrito como, em algumas vertentes, como merda, mas há outras pessoas que dizem que é simplesmente um livro genial, tripado. Genialmente tripado, pronto. É tipo: ei, mano, isto é uma grande, isto é bué da fixe porque é muito amarado, pronto, esta frase. Ok. E o filme obviamente segue essa linha. É Helena Bonham Carter em livro, exatamente. Okay. Sim, tu dizes tipo cucu, pronto. Não, é má só porque se separou do Tim Burton agora. Yeah. Não ias. Não, a Helena, caraca, não ias. Diz lá! Não! Oh. O Gonçalo, reza a lenda, gosta deste filme, e eu gostava que ele me explicasse com algum detalhe porque é que este filme é minimamente bom. Porque tudo o que tu disseste. Desculpa, deixa-me só dizer isto. Há uma sociedade neste filme secreta. Exato. Que tem acesso a drogas e tudo mais, e cuja fronte desta sociedade é uma sociedade de dentistas. E o prédio onde esta sociedade se reúne tem o formato de um dente. Tenho tanto. E ele vai lá dentro e está um dentista a snifar coca no escritório que parece de um advogado. Depois aparece a empregada coreana que diz: anda, temos de ir. E ele vai a despir as calças para ir ter com ela e deixa o personagem do Joaquin Phoenix sozinho no seu escritório. É este tipo de coisas que vão acontecer, que tu estás a olhar para aquilo. E depois acaba. Uhum. E quando acaba o filme, tu dizes: o que é que eu vi? Não falaste da melhor cena, que é o personagem de Josh Brolin a comer erva. Sim. A comer droga, à pasada. Mas a comer mesmo. Acham que o PTA foi longe demais? Não. Não. Não, porquê? Porque... Acham que ele podia ter ido mais longe neste filme? Não, acho que o livro é só isto. Acho que o livro é literalmente só isto. Sim, mas eu leio. Está bem, mas acho que é uma adaptação até muito... Fidedigna do material. Sim. Do livro. Agora, a questão é, a não ser que seja algo, eu não sei, mas a não ser que seja tipo um livro que ele goste mesmo muito, uma coisa que ele aprecie muito. Pois, ele é fã do autor. Pronto, então começa aí. Autor esse que ninguém sabe nada dele desde, acho que é dos anos 70. Há uma foto dele, pai, dos anos 60. O gajo fechou-se na América, ninguém sabe onde é que ele vive, a não ser uma das pessoas da editora com quem ele fala e que lhe escreve os livros. Ele escreve tipo um livro 10 em 10 anos, que são sempre tipo calhaus gigantes que vendem para caraças. E eu, como tinha lido este livro, eu acho que já estava preparado para o filme. E, portanto, pronto, percebi... Ok. Como é que tu leste esse livro? Porque aprendi a ler. Não. Onde é que ouviste falar nesse livro? Porque quem sabe de livros, o autor é conhecido. Mas compreendes a crítica, certo? Compreendes a... Compreendo, porque sim. Aquilo é completamente... E o livro é assim, o livro é pior ainda, porque tu ali tens o acompanhamento das imagens, digamos assim, que ajuda a coisa. Pá, o livro tem saltos temporais, está a falar de um personagem, de repente já está a falar sobre outro personagem e ele não te avisa. Sim. Aquilo é muito esquizofrénico, mas ao mesmo tempo agarra-te porque deixa-te sempre com uma certa ansiedade. Sim. De querer perceber onde é que aquilo vai. E, de facto, pronto, depois quem chega ao final percebe que aquilo não vai a lado nenhum. Mas aquilo basicamente pode ser resumido como... aquilo é como uma pessoa que está constantemente pedrada de ver a vida. É aquilo. Pronto. Aquilo é... é uma moca gigante do personagem do Joaquin Phoenix. E tudo aquilo que nós vemos é aquilo que ele está a ver, que é exatamente de um gajo que é pothead, que está o dia inteiro... Mocado. Epá, é aquilo. É. E pronto, é uma visão interessante da coisa, digamos assim. Acho que vale pelo argumento. Aliás, ele teve uma nomeação pelo argumento, porque adaptar aquilo a cinema é muito difícil. Ele está fantástico, o Joaquim. Ele está ótimo. O Josh Brolin também está ótimo. Epá, e depois lá está, mais uma vez. Funciona tudo bem. A realização é boa. A edição é boa. A recriação da época está excelente. Sim, e portanto... Desculpa, relembrem-me qual é a época. É anos 70. Anos 70, início 80. E portanto, tudo isso funciona super bem. Quer dizer, o ambiente do filme, as cores, a luz, whatever. Sim, eu acho que aquilo funciona. Agora, é a história que de facto... É uma confusão do caraças. Ela está. Eu aposto que o André vai ver e vai dizer adorei. Sim. Porque é um tipo de história que se tu fores por aí, fores no mood daquilo, tu adoras para estudar à volta. Ah, sem dúvida. Sim. É esse tipo de... Se não conseguires passar da cena do... Ah, esta história não diz nada em comparação com Magnolia, Boogie Nights, mais uma vez. Daily Blood. Não tem qualquer tipo de mensagem subliminar a não ser filho, não te drogues. Se não vais ver a vida assim, pronto. Ou, nos anos 70, o pessoal estava todo mocado e andou, tipo, desperdiçar o seu tempo tipo, nisto. Tirando isto, não há muito mais aqui para discutir e para debater-se. Será que quando ele diz aquela fala, quer dizer... Não, ele estava mocado só. Não, mocado. Portanto, eu acho que, mais uma vez, também é interessante, porque não tem nada a ver com o que ele fez antes, completamente à antítese do mestre. Não há teses sobre... Deve haver uma. Ou duas. É pá, tem que haver pelo menos sobre o Josh Brolin. O que o Josh Brolin vai neste filme é capaz de ser a melhor coisa que eu já vi dele. Ele é muito bom ator, mas ele neste filme, a personagem dele... É capaz de ser dele, os melhores papéis dele, sim. É pá, é tão fora de tudo o que tu possas imaginar, tudo, a forma como ele se comporta, é ridículo, é fantástico. Pronto, e vamos ao último. E vamos ao último, que sou eu, e portanto vou aqui para a Linha Fantasma. Também conhecido como Phantom Menace. Acho que toda a gente queria fazer essa piada. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, mesmo, Gandalf. Jar Jar. Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Jar Jar. Então, último filme do gajo, 2017. Ele não morreu, mas é o último até agora. Último até agora. Linha Fantasma. Mais uma vez, ele disse, caguei, vou fazer uma coisa ainda mais diferente. e faz um filme que... A sinopse pode ser resumida a passar-se nos anos 50, em Londres, e um conceituado estilista, desenhador... chamado Reynolds Woodcock. Desculpe, o nome é fantástico. É um reconhecido dressmaker, que, pronto, é um personagem particularmente, percebemos logo ao início, que tem os seus tics, as suas formas, a sua maneira de estar. Pronto, muito perfeccionista, muito fechado. Muito conservador, pouco dado a festas e amigos, mas tudo muda quando conhece uma jovem que acaba por ser musa, portanto, num dos momentos que está a desenhar um determinado vestido, e acaba por se tornar amantes um do outro e viverem. Pronto. Basicamente, o filme é sobre isto, ou seja, não é nada sobre moda, não é nada, isso não interessa um cu, sim. Isto é literalmente sobre a vida de um casal. Toma. A vida de um casal. Com um ator razoável, que é o Daniel Day-Lewis, e com a Vicky... Sim, ela é completamente desconhecida. Cripps. Que também foi, acho eu, nomeada. Foi, sim. Ele também foi nomeado. Também foi nomeado como realização para o Paul Thomas Anderson. Também foi nomeado para melhor filme. Mas apenas ganhou para o melhor costume design. Costume design, claro. Que foi o mesmo gajo do Inherent Vice. E que também foi o mesmo gajo do filme O Artista, que não tem a ver com isto. Mas é um facto. Okay. Pronto. Posto isto, o que é que eu tenho a dizer sobre o Phantom Thread? Bom. Enquanto estou à procura da minha nota, que o teu pai te mandou, sim, está aqui. Notas sobre o Phantom Thread. É o segundo filme do Daniel Day-Lewis com ele. Pronto. Diz-me uma coisa: o teu pai fez algum comentário às notas que te enviou? Não, mandou-se a foto e perguntou: é isto? Ah. Gastei tanto dinheiro na escola para isto. E eu disse: é. Porquê é que eu gosto deste filme? Primeiro, eu acho que este filme tem das melhores fotografias de todos os filmes dele. Isso é discutível. Pois é, por isso é que estamos aqui. Ok, ok, está bem. Tem. Há momentos, há cenas que parecem quadros. Sim, verdade. Pá, sempre um cuidado com a luz, com as sombras, lá está, os detalhes do vestuário, isso tudo, funciona tudo super bem. Agora, o filme tem interpretações brilhantes por parte dos atores, mais uma vez, pode-se aplicar a mesma questão e a mesma crítica quase do Inherent Vice, que é, tudo funciona bem, a realização, o argumento é bom, é uma história simples, mas é um argumento bem escrito, mas mais uma vez é um tipo de tema que, se não for interessante para o espectador, e não é só questão da moda, é a questão de estar literalmente a ver um filme de 2 horas sobre a vida, o dia-a-dia de um casal. Sim. As coisas boas, as coisas más que têm, as discussões, as paranoias de um, as manias do outro. Se não lhe interessar esta temática, vai achar aquilo uma seca tremenda. Sim. Se gostar de perceber um bocado sobre as relações humanas, como é que é a vida em casal, pessoas com idades diferentes, maneiras de pensar diferentes, eu acho que é um filme muito interessante nesse ponto de vista. E até mais interessante, lá está, com o Inherent Vice, no sumo da coisa, em todas as mensagens subliminares e tudo o que está lá subjetivamente adjacente. Não, acho que está ali no meio do, entre o pior e o melhor, digamos assim, está ali um bocado no... É mais uma vez um filme que se vê bem, eu vi no cinema uma primeira vez e gostei muito, talvez também ter visto no cinema. A segunda vez que já vi em casa, não era um gostei tanto, mas como já sabia a história, já, a mensagem já tinha passado, sim, não havia muito mais para descobrir do que, por exemplo, como um filme como Magnolia ou Boogie Nights, que tens N histórias. E estás sempre a ser surpreendido com algum pormenor novo que não reparaste, me sim, fala... Sim, é verdade. Tem muito mais coisas a acontecer. Este é, mais uma vez, um filme lento, momentos com muito pouco diálogo. Às vezes há secções em que eles acordam, tomam um pequeno almoço, estamos a vê-los a tomar um pequeno almoço, ele a ler o jornal, os olhares apenas, este tipo de coisas, que é muito interessante, mas não é aquela coisa de agora vou ver isto 10 vezes. Lá está, sim, sim. Pronto, nesse aspecto, o filme esgota-se um bocadinho mais rápido e, portanto, diria, aqui para rematar, que é melhor ou gostei mais com o Hard Eight, com o próprio Punch Drunk Love, que até com o Inherent Vice, mas não está ao nível do Magnolia, do Master, e do Boogie Nights. Sim, eu concordo plenamente. Portanto, acho que está é um filme equilibrado, é um filme bom. Seria o melhor filme de muita gente. Sim, é tomar a muitos realizadores fazer um filme com estas características. Com esta qualidade. Com esta qualidade. Sim. Lá está, mais uma vez, é daquelas pancas dele, que é inserir num universo, que apesar de ser uma história de amor, está no universo da moda e sim, levas com muitos desfiles de moda, muita conversa sobre a moda e o estilismo e os cuidados das roupas e tecidos. É um tema como... Lá está, se fosse... No lugar disto fosse sobre a música dos anos 50, se calhar evitava mais interesse a algumas pessoas, digo eu, ou, sim, no, sim, ou noutro tipo de indústria, noutro tipo de serviço, quer que seja. Mas foi aquilo que ele optou e acho que é legítimo. E, portanto, por aí também pode haver algumas pessoas que digam, ah, bela seca, está aqui uma discussão de casal e não sei o quê, e não precisamos passar-se no mundo da moda nos anos 50, pá. Eu sou sincero, o trailer afastou-me. Quando vi o trailer primeira vez do Phantom Thread, pensei, pá, isto não... Obviamente vou ver porque é o... Ah, Daniel Day-Lewis. Não, mas não é isso. O trailer é montado de uma maneira que... Ainda é mais lento que o filme. E é muito focado no aspecto do estilo, da moda e da função do estilista. E eu achei aquilo profundamente secante, aborrecido. Não era uma coisa que eu gostaria de ver em filme. Não é uma coisa que me atraísse. Mas por outro lado é PTA, não é? Mas por outro lado é PTA, lá está. E porque aquilo que ele... Teria ali uma twist. E porque ele só pode mostrar aquilo no filme, porque tudo o que ele... no trailer, porque... Tudo o que verdadeiramente interessa no filme iria estar a ser spoilado se fosse sem trailer, digamos assim. Que são as melhores partes do filme são os diálogos entre eles os dois. Sim, exatamente. É o que mais interessa ali, são diálogos bem feitos, efetivamente que ficas a conhecer bem os personagens E é isso que ali verdadeiramente interessa muito mais do que o mundo da moda. O filme é o supostamente o último filme da carreira do Daniel Day-Lewis. Ele disse que não ia fazer mais nenhum filme para os dias. Este era quase a sua carta de amor. Pronto, para a indústria era o último filme que ele ia fazer. Poderá, se era se o PTA me convidar outra vez, ele faz outras. Ao que parece é mesmo o último. E até sente-se como um filme de fim para ele também. Porque a personagem do Daniel Day-Lewis também tem esse... Sim. Ou seja, tem quase uma metáforazinha para a carreira do Daniel. Eu tenho a mesma opinião que tu. Está ali no meio. É tipo, não é tão bom como aqueles quatro grandes filmes do PTA. É muito bom, mas está ali. E é melhor que o Inherent Vice também, melhor que o Hard Eight, mas está ali no meio. E eu queria rematar com uma coisa, que é o... Não é para eu gostar muito do Radiohead, mas o Johnny Greenwood faz a banda sonora dos últimos quatro filmes, ou seja, começa no There Will Be Blood, faz o Mestre, o Inherent Vice e o Phantom Thread, e são quatro bandas sonoras riquíssimas, todas diferentes. As quadras são vastamente diferentes. A banda sonora da Will Be Blood é muito percussão, há muito ritmo. Esta banda sonora é muito calma, muito suave, muito piano, muito ambiente. São bandas sonoras riquíssimas. E é interessante como, mais uma vez, tal como o PTA, ele próprio também não é reconhecido pelo trabalho que fez nestas bandas sonoras. E acho muito mal, tendo em conta o trabalho que estão aqui nestes quatro filmes. Eu, uma pequena nota, que faz em música, cada vez que se fala de música, mesmo para fechar, ele nos últimos anos tem se dedicado mais a realizar videoclipes de música. Ah, pois é, verdade. Ele realiza de uma banda que eu gosto, que é a Zaim. Zaim, uma pop. Fez de Radiohead. Também fez Radiohead, sim. O que eu acho que é um... E outro. É uma questão interessante. Para mim é um pormenor interessante na carreira dele, um gajo com o nome dele, fazer videoclipes de bandas de pop. Não, tem um background, eu explico também. Ele uma altura que andava com a Fiona Apple, não sei se sabem quem Apple. Sei. E a partir desse relacionamento com ela, ele realizou vários videoclipes para ela, e a partir daí começou a explorar mais essa vertente. Fez para a Shame, depois ficou amigo do Tom York e do Johnny Greenwood, fez para os Radiohead também, e pronto, não que ele vá fazer isso como carreira, mas sim, ele é muito bom. Fazer videoclipes do Daddy Yankee. Né? Se bem que poderia dar alguma credibilidade. Do Ozuna. Fatal Bazooka. Eu nunca pensei começar a falar de PTA e acabámos a falar de Daddy Yang. Yeah. Nunca se sabe. É a montanha russa que é o Podbullet. Olha, que vai terminar aqui. Hoje esticámos bué. Sim, eu acho que foi justo para o filme. Para a pessoa que é. Ele merece, vocês é que não. Ah, beijinho grande. Beijinhos, até para a semana. Adeus.